Formado em economia, participou da elaboração da Constituição Brasileira de 88. Em 2001, foi escolhido presidente da Câmara dos Deputados, aprovando a lei que permite que políticos possam ser presos por crimes comuns. Em 2002, Aécio foi eleito governador de Minas. Com seu corajoso choque de gestão, Aécio cortou seu próprio salário pela metade para dar o exemplo. Cortou secretarias, trouxe equilíbrio às contas do Estado e, com isso, pôde realizar importantes avanços sociais e Minas voltou a crescer. Em 2006, foi reeleito governador. Terminou seu segundo mandato com 92% de aprovação. Aécio, 30 anos de vida pública e uma história honrada. Hoje, está pronto para fazer as mudanças que o país precisa. Agora é Aécio. Coligação Muda Brasil, PSDB. Quando você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha, é o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Energia. Energia. Energia 97. Na Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que trem de maio parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado. Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$690 ao mês. Incrível, não é? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também oferecimento de Sony Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony, por apenas R$ 499. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ésser, o nome construído com história. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. Sempre aqui. Pode ficar no microfone aí do Portuga, que o Portuga não vem. Está doente. Então senta aí, ó. Mas não é que tá doente, Sombra. Eu já falei pro Portuga consultar uma psicóloga, um médico. Por esse quê? Negócio de gravidez psicológica aí não tá legal, cara. Não. Todo mês o cara fala. Psicológica. Às vezes ele chega, a gente tá na cozinha lá e fala, acho que hoje eu tô, mano. Falei, tá o quê? Você fala, não desliga, tô atrasado. Portuga? Não sei se foi o RG ou o Domênico que falaram. Você viu como ele tá suando? Não é, cara. Não fui eu que falei, não. Mas é verdade. Outro dia, RG, ele tava leite. Mal assim, ó. Ele falou, tá empedrando. Ele botou febril. Não, não, mas o dia que ele falou mesmo assim, RG, eu até fiquei. Achei que ele tava brincando, né? Falei, não, tá brincando. Porque ele chegou sério, RG. Ele pegou e falou, putz, mano, ferrou. Eu falei, que foi? Falou, putz, vem outro filho por aí. Eu falei, como assim, Portuga? Aí falou, não desceu, tô atrasado. Ah, não. Como assim? Mas que desceu? Você tá louco. Não, na boa. Não, ele fala isso. Usa aquele sutiã que abre, assim. É, deve ser. Pra amamentar. Não, e a Natália tava na cozinha, ele falou, você vê, mano, como eu não tô mentindo, meu mamilo escureceu. Ele falou, não, mano. Ai, Portuga falou, mano. Que isso? Será que ele passou naquele hipnólogo da luz lá, velho? Nossa, velho, nem fala. E o Portuga falou que o hipnólogo era aquele Fuentes, não é. É outro cara que nunca viu na vida. Não, é um alemão meio grandão lá. Exatamente. Então, mas não adiantou, né? Então eu tô com o mano, ele deve estar com problema. Mas se for pra ele parir, tá estranho. Quem será o pai? Hã? Quem será o pai? O pai? Quem que você quer saber? Quem fecundou o Portuga, é isso? Não, outro dia ele já tava até treinando, ele tava falando aquela respiração só. Ah, não, não, cachorrinho, né? Respiração cachorrinho, não. Ele falou que ele quer ter normal, velho. Ah, não. Mas o duro foi achar a quina do tamanho pra poder entrar, né? Não é que ele quer ter só normal. Vai ser na banheira, tem que ser em casa. Na banheira. Eles compraram uma banheira. E é grande, hein? Nossa! Não, mas é uma redonda. E é grande. Era redonda, é verdade. Igual o furo. Isso. Igual aquela que o furo. Imagina. Você é louco, mano. Pro Portugal fazer esse esparto humanitário, ele tem que fazer no piscinão aqui que tem no Pacaembu, velho. Fora de parto, menino. Pra ele caber dentro, velho. Tá de brincadeira, mano. Ele foi no médico hoje, mano. Nossa, é, tava aí lá. Ele ficou pelado lá, porque às vezes acontece, né? Aí ele tava doente, o médico olhou a barriga dele e falou: É bola. Ele tá sob. Ô, e aquele maluco, mano, que tá no Rio lá, mano? Viu, aí. Por enquanto ele tá sem febre. É. Vou esperar 24 horas pra decidir. Mas pra garantir, não, mano, embrulha aí no plástico bolha lá e manda de DHL lá pro país dele, mano. Não confirmou, você quer embrulhar o cara no plástico bolha? Lógico, mano. Igual fazer com a ambulância, os caras não envelopam por dentro, assim, pra não ter contato com os negócios. Os caras não queriam nem limpar a ambulância, velho. E manda lá de DHL. Limpar a ambulância, o cara tá com medo, velho. Lógico, mano. Ó, vou falar sério. O Brasil não tem estrutura pra aguentar um troço desse. Ó, se vier um troço desse pra cá, velho, vai morrer metade da população. Tô falando pra vocês. Não, mas aí também, não é brincadeira, aí é lado bom. Na minha opinião, vai morrer metade da galera. Acabou melhor, com o clima do programa hoje, Domingo. Ah, então, que eu faço o quê? Ó, atenção, atenção, você então, tem bola. Então torce pra você. Ó, vocês podiam ir pra China, hein, velho. Não! É verdade, velho. Lá tem muita gente, mano. Tá louco. Ô, falando em China, que isso, você toma essa porra. É, melhor vamos mudar. Vamos pro outro lado. Antes que descambe. Toma esse programa. Olha o sono ficando com medo. Fico? Não, que você não sabe. Você tá chegando agora, velho. Ô, seu Bento. Opa, tudo bem? Isso aqui. Pra isso eu chegar na ONU, meu amigo. É rapidinho. Antes de você começar, seu Bento, eu acabei de tuitar. A praga que vem para o bem. E disse o seguinte pra aqui, pros tuiteiros, o seguinte. O quê? Realmente o mano tem razão, o Inter não tem camisa. Falo. Tomar a piaba de 5 da Chapecoense é brincadeira, velho. Eu tava vendo foi pouco. Porra, foi pouco pra cacete. E ó, os caras tá com todo mundo, hein? Até o Nilmar entrou, hein? É da Alessandra, tá todo mundo. Não, o Alessandro não tava. Tava. Tava. Da Alessandra. Lógico que tava. Lógico que tava. Todo mundo. Só jogou como não tava. Contrato renovado em 2017, tava fazendo a merda. Aquele Paulão, hein? Eita. Não só jogou como é ruim, hein? É ruim. Falou botar o Paulo, aí eles falaram, Paulo lá dentro, vai entrar, vai entrar. Eu falei, não põe não, menino. Botaram o Paulo. Botaram o Paulão. Levaram bola nas costas. Eu falei, o Paulo, não põe o Paulo, aí o que foi? Paulo lá dentro. Botaram o Paulo dentro, menino. Eu avisei. Você gostou? Ah, olha, aquele Leandro... Aquele menino lá que fez gol, ele era copeiro do Henrique. Da Portuguesa, não era, não. Menino. Era sim. Era, você era não ruim, sabe de nada. Era ruim. É que ontem você não sabe de nada, menino. Ah, mas, pelo amor de e ontem Deus. O Inter tá com todo mundo mesmo lá. Tava o Dida no gol. O Dida que também foi expulso, né? Depois, hein? Meu Deus. Tava lá o Juan na zaga, tava Alex, D'Alessandro, Rafael Moura. A cumbuca de chimarrão caiu ontem, velho. Entrou o Nilmar no segundo tempo. Mas os colorados ficaram chocados. Um abraço pra minha chorolado, amiga Débora, pra minha amiga Débora Scherer Coimbra. Chorolados. Torcedora do Colorado. Nossa. Né? É nós, pesado, não né? Foi só nós que passamos vergonha nesse campeonato. É, o Inter passou, né? Renata Fã, tá triste também. Não estamos sozinhos aí. Quatro, mas quer saber a real, velho? Quer saber a real? Quatro no Chapé. O Palmeiras quando toma uma goleada dessa, porque tá em frangalhos, velho. O elenco é fraco. O Inter não, né? O Inter não. Esse tipo de resultado aí, velho, é pra derrubar treinador. Esse tipo de resultado. Se fosse é igual aquele time do Santos, RG, que perdeu de 7 pro Corinthians aí no Pacaembu. Se não é Abelão, eu brinco aqui, eu zoo, falo 7x1, etc e tal. Aquele tipo de resultado que o cara fala, vamos derrubar o cara. Ou não? Tanto é que. Sei lá, o Brasil tomou de 7 e não derrubaram o Filipão. Só depois. Foi que você viu o que aconteceu. Eu que quis isso aí. Tanto foi que você viu o que aconteceu, né? Vamos aí começar então. O importante é que hoje é sexta. É isso aí. Tá quente. Tá. Vamos pegando fogo. Quem tá aí, o Parmeira? Hoje é dia pra ir. Vai, fala do Parmeira aí, que o Dodó tá feliz hoje. Não, tô feliz. Não tem jogo, hein? Hoje poderia ter sido melhor a rodada. O que é, RG? Sexta-feira, com esse calor? Hoje é dia pra endireitar o corpo. Inclusive, certo. Tem torcida Peugeot Estádio 97. Palmeirenses que ligarem, tem que dizer eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Jogou, hein? Já 12 mil vendido, hein? 12 mil. Cara, a torcida do Palmeira é sensacional. Mas deve encher o Pacaembu amanhã. Normal. Vocês não vendem isso tá aí louco. No campeonato? Tá louco, lógico que vende. Queria ver se vocês estivessem na nossa posição, vocês iam vender, rapaz. Maior média de público do campeonato. Mas não vende isso aí, não vende antes. E o ano passado que o São Paulo tava cai e não cai? É, mas lotou, torcida lotou. Tiveram que baixar pra... Eles inventam uma lenda. R$2 R$1 ganhou 10, baixaram pra 2. Para de falar besteira. Eu falo sim, falo besteira. Não baixaram pra R$2? No ano passado eu falei besteira. O que você tem contra a oportunidade aos pobres? Não, nenhuma. Mas é o que eu digo pra você. Se não baixa, não vai. Lógico, nós não baixamos ingresso. Fala de nós aí, Sober. De nós aí. Nós aí. Mas olha só, amanhã, Jailson vai pra reserva amanhã. Quem? Jailson, fica no banco do Praza amanhã. Goleiro que veio do Ceará aí. Não. Vai ficar no banco amanhã, às 21 horas do Pacaembu. Né? E outro também que deve ganhar uma chance é o jogador do Joinville lá, o Washington. Washington. Marcelo tomou o terceiro, né? Tomou o terceiro, então também Washington vai ser relacionado aí, Domênico. Washington. E é isso aí do Palmeiras amanhã, praticamente o mesmo time lá. Que... Só que sai o Marcelo e entra esse. É isso aí. Washington aí, né? Jogo amanhã 21 horas. O Alione nem relacionado foi, viu, Domênico? O Alione tem que estar nesse time. Ele não tá nem relacionado. Como assim? Tirou do banco, é. Dores musculares, viu? Tá machucado, né? Tá machucado. Não. Tá sim. Vale óleo? É, ué. Machucou quando? Não, tá com dores musculares e foi poupado. Desculpa, tava fazendo bolo e não vi essa hora. Não viu, a vovó não viu. Tá queimando a Leone, hein, vovó? Também é caveirinha, hein? É, essa vovó também, falar uma coisa, viu? Mas é isso aí, amanhã, 21. Não machucou, não. Como será a recepção do Filipão lá no Pacaembu também? A dele eu não sei, mas a do Bart não vai ser amistosa. E o Bart? Ah, mas gente... Ah, já foi, faz tempo, né? Ah, mas se pegar igual esquece. Aquele que ligou ontem aqui, vai xingar pra caramba. Olha, não esquece, né? Pergunta que será feita. Se você fizer gol, você vai comemorar? Ah, vai. Ah, vai ter pergunta. Lógico, vai demorar. Não vai? Mas não vai ter gol dele, não precisa nem se preocupar, né, Dodô? Se ouça, vovó. Ó, amanhã vai ter gol do João Pedro, 1-0 Palmeiras. Você vai, Pedro? Passe do Valdívia. João Pedro, quem é João Pedro? João Pedro lateral, menino da base. Você vai, vovó? Eu vi... Ai, amanhã não dá. Eu sou do menino lá pra fazer... Eu vou lá assistir. Você trabalha na produção lá do Hulk? Graças a Deus, que eu não posso assistir o jogo, não fico nervosa. E eu também acho que não vou poder assistir. Então eu vou estar no casamento. Show. Não, tô no casamento. Amanhã tem casamento. Sábado é casamento com o Dodô. Não tem? Casou comigo, não descasa mais. Filho. Eu queria casar com você. Vou estar lá só de bisóio no celular, assim, dando uma olhada. Deixa eu ver quanto tá. E se o mano for? São dois componentes complicados. Se o Domênico vai lá, não descasa. Mas se o mano tiver na mesma festa. Não, mano, é pé frio? Amigo, mas você fala isso, Domênico, é ninguém te contar. Com direito amante, com tudo. Não, mas você não, mano. Flagra. Não tô falando não, isso. Não, você não tá falando isso. Não, então, mas você fala, casou comigo ali, eu fazendo a festa, você não separa nunca mais. Às vezes a mulher do cara é meio feia, Domênico, o cara fala, pô, tô casando porque eu tô encalhado também. Você tá louco? Você é casal, você acha que existe isso? Não, casa com uma... É chato falar uma pessoa feia, né? Mas uma pessoa que não foi tão favorecida pela beleza. Eu tenho uma amiga que casou com um cara que era bagaça, velho. Ela falava, não gosto muito. Tem nada disso aí. Passei a gostar, entendeu? Ela falou. Passei a gostar. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você acha que, por exemplo, a esposa do Portuga não foi gentil com ele? Não. Você fica falando só homem que casa com mulher feia? Vamos falar das mulheres que casam com homem feio. Mas é verdade, ô Sombra. Ali foi uma relação mais ou menos igual aquela home care, que você contrata porque você está de cuidados. E ela acaba se apaixonando pelo... Você quer ver o 300? Você é um maluco, só pode ser isso. Você quer ver o 300? Eu estou maluco, meu. A Renata. Tô maluco. A Renata foi foi muito caridosa. Pra falar a verdade, foi dó. Foi dó. A Renata fica com o beijo é dó. Porque o Benjamin, além de ser feio, o Benjamin é chato pra cacete. É um idiota que eu gosto. Mas é um idiota que eu gosto. Não foi armado do Benja? É assim, a Renata, ela conheceu o Benja porque o Benja, ele era conhecido como... Como é que era? O Condorito do Canto. Condorito do Canto. Condorito, porque todo mundo sabe por quê. Ele parece Condorito. Do canto, pelo fato dele ficar excluído assim nas festas na hebraica, que tinha ali. Todo mundo dançando xalalalá pra lá, xalalalá pra cá. E aí ele ficava no cantinho assim, ó. Parecendo arranjado, mano. Sabe a bruxa de Blair quando vai matar o cara? O cara não fica olhando pra parede, assim, ó. O Benjamin ficava assim na hebraica. Ô, mano, a Renata abriu o clarão assim, ela olhou, viu aquele carinha feio, narigudo. Ficou com dó. Cabeludo, porque naquela época ele era roqueiro. Todo de preto, esquisitão. Sei. Aí foi lá, ficou com o Dó, falou: oi, tudo bem? Meu nome é Renata. Ele: oh, sou o Ben, eu sou bateria. Ô, amigo! Tem jeito de. E ali começou um enlace. É um idiota. Eu vou dizer: eu acho que foi arranjado o casamento dela. É, você que tinha sido prometida já. É, arranjado. É coisa arranjada. É, ganhou uma boa. Ganhou uma nota e tal. Uma prometida. Dos seus casamentos. Mas ela foi prometida? É, então, foi arranjado, Dudu. Foi, você já ganhou uma bolsa. O acerto foi tudo feito lá na Polônia. É, foi a feita. Se não, não tinha casado. Não, Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Tá pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar. Todo domingo, meia-noite, no canal Space. Aqui é engraçado, né, cara? Ganhou, RG. Falei que ia ganhar? Não tem essa porra de respeito, né? Se o cara não vem, ele tá morto, né? Não tem. Mas é melhor ser lembrado. Falei que vocês iam ganhar, RG. Falei que vocês iam ganhar. Falei. Olha lá, mais uma semana sem placar. RG, mais uma semana sem placar. Objetivo conquistado essa semana, sem placares pra time paulista. Tá aliviado. Ufa. Amém. Calma, tem segunda. É, o Damião fez gol, hein, rapaz. Saiu lá, tipo, tirando sarro do... todo mundo chupar. Não, também fez, ele também meteu um... bigodão. É, é isso aí. Então ganhou de 1-0 do Bahia. Mandou chupa lá, ô? Mandou. Ah, deve, mentalmente deve ter mandado. Mandou. Mas olha, mas é que o gol não foi dele. O Laor foi, o Laor foi extremamente infeliz. Foi demais. Extremamente infeliz. Foi, tá. E toda vez que vem e volta pra mídia, é sempre... criando polêmica, sempre, sabe? Não precisa. Quer aparecer, né? E ainda aquele, do Laor. E eu vou te falar mais. A opinião dele, pô. Aquele assunto. Ah, tudo bem, opinião mas você dele, pode dizer que a pessoa foi, pode ter sido infeliz, não. Mas ele não é mais presidente, Sombra. Agora ele tá falando como um torcedor do Santos. Sei, mas ele não é presidente, mas ele é oposição. Aquela história, e aquela história ainda da negociação do Neymar, da carta que foi dada, blá blá blá, blá blá blá. É. Não, mas foi com ele, pô. Foi com ele. Por que vai dar uma carta dessa? Sabe? Foi com ele, não adianta. Agora, com relação ao jogo de ontem, seu Ben, era para ser um jogo pra, em favor do Santos, o placar da Chapecoense. Era para meter 5, 6, 7... É mesmo? Foi assim? Cara, quase que a casa cai. É sério? Quase que a casa cai. Olha, incrível como time grande na frente de time pequeno arrasta uma cruz, viu? Tá dando uma entregada, caraca, né? Velho. Todo mundo desligado. Fez um primeiro tempo ali, né, razoável, aquela coisa toda, mas bicho, no segundo tempo, quase que o caminhão de melancia vira. Vai, achou pra cima? Vai, dá pra sonhar com Libertadores? Ah, aí vai depender, por exemplo, você vê um Inter lá na frente, fazendo o que tá fazendo. Levando porrada. Só lambança. Você não pode apostar em nada. Né? Tá, três pontos, é isso. Pra mim será uma baita surpresa, mas uma baita surpresa se não chegar. Eu acho que Cruzeiro e São Paulo, entendeu? Cruzeiro não precisa nem dizer, né? Mas acho que São Paulo deve classificar pra Libertadores. Agora, precisa ver difícil se... São Paulo até onde escapar. Esse Inter aí tomando de 5... Se isso aí não dá uma balada, viu? Às vezes difícil, é coisa que abala, viu? Até recuperar a confiança de novo. Ontem Fluminense e Atlético deram uma pisada no empate. Também. O empate foi terrível pros dois. São Paulo e Atlético Mineiro, né? É. Agora, pô, se o São Paulo der um cacete no Atlético Mineiro e o Santos der sorte de ganhar do Criciúma, aí... E é Inter e Fluminense, não é, Gil? Inter. Quer dizer, é uma rodada que, dependendo, pode beneficiar o Santos, sim. Agora, você assina embaixo Santos e Criciúma lá em Criciúma? Não, de jeito nenhum. Ninguém mais assina nada lá, embaixo. Ainda mais o Criciúma, né? É. Lá não é fácil. Lá, pô, lá é chato. Lá o bicho pega, né? Porque os desesperados agora vão começar também a dificultar muito. Você está desesperado? Você está... Então fala, estou desesperado. Desesperado. Como é que você está desesperado? Seu time está desesperado? Tá. Então grita, eu estou desesperado. Eu estou muito desesperado. Eu quero sair da Série B. Olha o respeito aí. E vem aí o julgamento do Robinho, né? Quarta-feira. E deu uma... Pô, o Robinho deu uma puta mancada, né, cara? Deu. Não tem que ir pra microfone e falar, falei um monte pro cara. Quer dizer, pô, fica quieto. Fala, falei, né? Ah, falou. Tava nervoso na hora, falei bobagem. Não, porque o jogador ali... O cara vai e ratifica que fez a BA. Ele dá um tiro no pé, né? A besteira. Pô. Porque se o árbitro escreve na súmula lá, tudo bem. Quando o árbitro escreve, é porque realmente aí o jogador vai ser punido. Mas sim, ele pode negar até a morte. Sim, é igual aquele cara lá. O Bruno não assumiu até hoje lá, que mandou desovar a menina. Mas é verdade, ele nega até a morte. O tá humano não esquece do Bruno. É igual o flagrante do amante, né, velho? Então... O cara tem que mudar mulher, o cara tem que morrer. Não, não era eu. Não é, morre, pô. Agora, a partir do momento que o cara vai lá e confessa, isso mostra aí que o cara é mirim. Não. O cara é muito inocente, Um monte de microfone, o cara chega e fala, pô, falei um monte. Cara. Porque aí ele dá o direito, RG número 2, pro árbitro colocar ele na súmula, porque naquele momento ali o árbitro ainda tava dentro do vestiário. E possivelmente alguém deve ter ligado, falou, ó, o Robinho tá descascando, aí falou que falou um monte mesmo, tá ligado? O cara vai lá e fala, ah, falou um monte, então beleza. Coloca até mais coisa do que o cara falou. O cara vai desmentir como? Se ele chega na mídia e fala, falei um monte. Não tem isso aí. Aí é batom na cueca, né, Rivi? Já era. Mas não foi batom na Brasil, cueca. Isso aí? Copa do Brasil. Então, vai ser suspenso no brasileiro? Vai ser suspenso no brasileiro também? Não foi não foi Copa do Brasil, não. Acho que foi Campeonato Brasileiro. Ah, foi contra o... Foi jogo no Rio, foi? Contra o Botafogo. Ah, foi no Rio. Botafogo. Foi no Rio. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu sei que foi no Maracanã. O prejuízo sabe aqui nas coisas. O prejuízo... Mas no jogo de decisão, o Robinho faz falta na Copa do Brasil. Lógico. Se você pegar 5, 6 jogos, porra. Mais alguma coisa do Santos, seu bem? Nada? Tranquilo. Tá certo. Bom, vamos chamar aí o Narigudo, né, Narigudo? Vamos lá, Condorito. Olha só, amigão, a Sony tem a dica perfeita para você que não quer perder nenhum jogo do seu time no Brasileirão, hein? Eu tô falando do Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Põe completo nisso, sabe por quê? Ele vem com tecnologia Dual Chip para você separar trabalho e diversão. Tem também, cara, eu tenho, é demais isso aí, tem TV digital para você assistir os seus programas favoritos e pra você não perder nenhum jogo do seu time, amigão. Onde quer que você esteja. Além do mais, ele tem um alto-falante com um volume de até 100 decibéis, ou seja, o mais potente da categoria. É muito som, cara, é muito som. E o preço, você não vai acreditar, parceiro, apenas R$499, isso mesmo, apenas R$499. Então, amigão, corra para a loja mais próxima e conheça o Xperia E1 Dual TV, o smartphone completo da Sony. Um abração para toda a galera da Sony. Um abraço pro Junqueira, pro Marquinhos Uematsu. É Sony! Imagine que você está no seu carro, esperando o sinal abrir, tá lá ouvindo Energia 97, de repente, aquele tranco, batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu. E ainda por cima, além da batida, você descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa da batidinha, imagina! E nem precisa discutir, sabe o quê? O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI, bate pronto e tá tudo resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. São dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor, seu Bento. Bora. São Paulo. Vamos lá, fala aí. São Paulo tá de olho lá no... Tentando, né? Tá com um efeito suspensivo pro Michel Bastos. Pegou 3 jogos pela aquela entrada lá no Flamengo. Jogador contra o Flamengo. É, porque o Ganso não joga esse jogo. É, então tá suspenso o Ganso. Ah, então se ele não jogar, ele ia fazer a MEI ali. Se não... O Ganso tá de mosquilha. Vai de mosquilha. O São Paulo vai extremamente desfalcado. O São Paulo tá desfalcadíssimo, cara. É. Michel Bastos, Álvaro Pereira. Souza. Tá desfalcado do Souza. Desfalcado do Cacá, do Ganso. Porra, meu, vocês têm que fazer alguma coisa lá, cacete. Rogério Ceni quase. Rogério quase, aí bateu a mão na cara. Foi susto, graças. Mas tá... Vai pro jogo. Segura um empatezinho lá, pelo menos. Agora, o Atlético tá desfalcado do Tardelli também, né? O que é uma grande notícia. Acho que o São Paulo vai ter bom. Vai ter o Denilson no meio de campo. O Maicon, com certeza. Porque, aliás, o Maicon fez uma boa partida, além do golaço. Acredito que o Bosquilha é o cara pra entrar. Um cara que, infelizmente, ele tá cansado demais. É nítido o cansaço dele. Nítido o cansaço. E não dá pra abrir mão dele, é o Kardec. Kardec vai ter que jogar. E aí você tem ali Oswaldo. Eu acho que deve jogar Oswaldo e Pato na frente. Mais ou menos isso aí, o time. Acho que o Luiz Fabiano talvez deva ficar no banco. Entra no segundo tempo. Mas das duas, uma. Ou vai jogar com Pato e Luiz Fabiano e Oswaldo no banco. Né? Ou não sei se ele dá um... No segundo tempo, o Luiz Fabiano entra. É que o complicado é a composição do meio de campo. É complicado. O Oswaldo é o que melhor compõe no sentido de ajudar a voltar pra marcar. O Pato não é esse cara. E o Kardec tá cansado. Ó, complicado, viu? O jogo é onde? É em... Lá em Minas. Em Galo. Galo. Mas em qual Galo que é? Tem o Galo e tem o Galinho. Ah, tem o... Acho que vai ser no Galo. Não, não vai ser no Horto, não. Acho que vai ser no Mineirão. Mineirão. Deixa eu ver. Jogo. História de acho eu não curto muito, não. Não importa. Eu acho que... Ah, importa sim. No Horto é mais complicado. Não importa, meu. Vocês têm que trazer pelo menos um empatezinho lá. Pode ter. Tá desesperado aí, João. Tá um louco. Esse tá aquele. Agora você se empolgou com a Libertadores, né? Vai que... Agora, se o São Paulo ganhar do Galo lá, mesmo desfalcado, se ganhar... Baita resultado, né? Baita resultado. Porra, resultado até fenomenal. Pela rodada pode ajudar muito, né? É. Então. Tá certo. Aí, o Cruzeiro pega quem mesmo? Cruzeiro, não sei. Pera aí, vamos ver o Cruzeiro aí. Tudo bem, não custa sonhar, né? Cruzeiro é o Flamengo no Maracanã. Também tá desfalcado o Cruzeiro. Ó. Mas o Flamengo também. Se jogar pros nego lá e falar assim, ó. Quem sabe os nego lá perde. Se dá um reverse stress. Uma combinação de resultados, vai pra quanto a diferença? O São Paulo tá 7, né? Não é isso? É, não é? Vai pra 4? Cruzeiro 56, São Paulo 49. É. Que título você tá pensando? Não, mano, é claro, não é em rebaixamento que eu tô pensando. Não, mas você tá discutindo o quê? G4 ou título? Tô bom, são dois parâmetros aí. Então, se o Cruzeiro perde, o São Paulo ganha. Ah, já foi. Não começa a fazer conta quatro assim. Quatro pontos? É aquela ilusão que você sabe que não vai ter jeito de acontecer. Ah, mas eu posso sonhar, não, posso? Não, não pode, não, não. Ah, vou te trazer pra terra. Não. Como não, assim? Não. Vou te trazer pra terra. Sonhar. Pode sonhar na terra mesmo. Já foi. Olha, depois que o Corinthians ganhou aceita a Libertadores... Aceita que dói menos, velho. Qualquer coisa pode acontecer. Verdade. Ué, mas pelo menos o Corinthians já ganhou todos os títulos possíveis. Você tem Copa do Brasil? Ah, não tem chupa. Você tem Sul-Americana? Não tem então, chupa. Chupa e gostoso. Tem a Libertadores bacana. Ué, mas você tá falando de título que não tem. Título que não tem. Você não tem Sul-Americana. Você não tem a Libertadores invicto? Então chupa. Você não sabe a alegria de ganhar. Qual a diferença? Dá mais título? Não, vale um título e meio? Vai com X especial. Você já ganhou vai com X especial por quê? Quantos títulos de Libertadores você tem? Ó, meu time. Mas peraí. O São Paulo tem uma Libertadores só. Não, tem três. Eita! Você não pode contar uma final e ser Atlético do Paraná. E contra o Vasco lá que você fez? Aquele joguinho lá, valeu? Mundial. Valeu? Mundial. Ué, então Vasco é puta time agora. Ué, tem a patente da FIFA bacana. Os caras acham ruim, ó. Então, libertadores.com. O Atlético Paranaense também tem a chancela da FIFA. Ó, zeblatter@hotmail.com. Então, reclama lá, ó. Reclama lá que a gente jogou contra o Atlético. Show campeonato errado. Anota aí, olha. NicolasLeosa@chupavocê.com. Meu time é bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Você puxou o campeonato errado que São Paulo não tem. Se eu perguntar, tem Copa do Brasil? Você tinha que ter perguntado. Ele perguntou, aí ele falou que não tem. Mas aí ele falou, vocês não tem Sul-Americana, não tem. Porque ele falou que o Corinthians tinha ganho todos os títulos. Todo mundo. Peraí, desculpa, eu teria vergonha de comemorar a Libertadores e sair do Atlético Paranaense. Eu teria vergonha de comemorar um título mundial que não valeu nada, que até hoje a FIFA fica falando, puxa, que besteira que a gente fez. Dizem que deve mudar o nome. Olha a besteira lá no torneio, Luciano Vale. É que eu acho que você vai ter uma dificuldade pra entender o que tá escrito, mas entra lá, o FIFA.com. Então você entra lá e vê lá, FIFA.com tá lá, isso. Libertadores entra da América. Conebol.com e vê lá não, se esse não site é não Libertadores. Isso aí tá tem bom. Vírus. O negócio é FIFA, velho. É um patamar assim. Ah, é. Nossa, fala aí, Bento, do Corinthians. Fala aí. Corinthians fica na expectativa do Harf. Sim. Quem? É longe. Harf. Que saudade que eu tô do Real. É, o jogo é longe amanhã, hein? Arena da Amazônia às 18h30. Amazônia. Aí tá um calor lá, mano. Nossa, brincadeira, hein? Corinthians e Botafogo. Mas eu acho que o Corinthians ganha desse jogo aí, viu? Possivelmente. Dodô. Vai ganhar, vai ganhar. Nossa, acho que ganha. Mas é que tá, eu cravo que o Corinthians iria bem aí contra times aí como um Cruzeiro, como um Atlético. Mas contra o Botafogo não dá pra garantir, velho. Pode dar um empatezinho, pode dar um empatezinho. O time do Corinthians oscila muito, velho. É um inferno, velho. Esse time do Corinthians aí não tá jogando um futebol convincente. Apesar de ter feito três boas partidas aí. Pegou o Atlético na Copa do Brasil ali, ganhou bem. Ganhou bem do Sport também aí, jogando em casa. E agora vai ter duelo, né? Podemos colocar dessa forma, é contra o Botafogo. Oi, precisa pagar lá o Paulo André, hein, meu? Aí que tá. Vou chegar nesse assunto. Pô, o Paulo André em nota hoje, em nota não, né? Ele escreveu em redes sociais aí as razões dele aí pra estar reivindicando. Ele falou que não tem nada a ver esse negócio de cobrar final de semana. Ele falou que ele cobrava aquele um dia de descanso que você teria que ter aí depois do final de semana, rodada ali. Mas o Corinthians, ele emitiu uma outra nota agora aí, respondendo ao Paulo André. O Corinthians falou que entende aí o jogador aí que trabalhou no clube aí reivindicar os direitos dele na justiça, mas ele, no entanto, RG, abre aspas aí pro Corinthians, o clube não foi procurado antes da disputa da ação, como foi alegado pelo mesmo, em declarações feitas em redes sociais. Ainda o Corinthians acaba falando aqui. Peraí, gente, tá vazando aqui, ó. Desculpa. Fala o seguinte aqui, ó. O Corinthians esclarece ainda que os pagamentos acordados dos prêmios pelos títulos estão sendo cumpridos à risca, ao contrário do que também alega o atleta. E os devidos comprovantes serão apresentados aí perante o júri, né, na audiência ali, quando houver. O pleito do jogador referente ao trabalho aos domingos e feriados não compensados também serão debatidos na ocasião pertinente. Eu acho que então, RG, o negócio é o seguinte, cara. Temos que aguardar e esperar o que vai acontecer e quem vai apresentar o quê na audiência. Um diz que sim, outro diz que não. É, porque querendo ou não, em quem? No Corinthians ou no Paulo André? Não acredito que um jogador entraria se não tivesse direito. Agora, o que precisa entender é isso. É esse desmentido do jogador dizendo que não falou nada de horas extras. Deixa eu perguntar aqui. Mas sabe qual é o... O Chicão também tá entrando com o mesmo tipo de ação, né, mano? Beija, você acredita... Você. Gente, não tem essa. No Corinthians ou no Paulo André? Ontem eu critiquei o Paulo André aqui pela notícia que estava sendo veiculada na internet. E hoje, na hora que eu li também aí a versão do Paulo André, eu também ia comentar agora no horário do programa. Eu iria comentar sim. Ia falar que se fosse aquilo alegado pelo Paulo André, que ele teria razão de estar reivindicando. Porém, o Corinthians vem agora e rebate, dizendo que tem provas aí, vai apresentar isso na audiência. Eu acho que temos que aguardar, velho. Agora, qualquer tipo de especulação ou achômetro, eu acho que é balela. Porque apareceu a notícia, o Paulo André desmentiu. Agora, quando ele teve a réplica, acabou respondendo o Paulo André. Vamos ver quem vai ter razão aí no dia do julgamento final, né, velho? Ó, o dia do julgamento final agora. O Paulo André tá certo. Ah, tá certo porra nenhuma. Você falou véio. Bonito agora. Porque jogador é ingrato. Independente de saber quem tá certo nesse caso, Sombra, jogador é ingrato. Empregada doméstica tipo, também. Se aparece esse tipo de precedente no futebol, o cara alegando aqui uma série de coisas, que é porque eu trabalhei de sábado e domingo, é porque eu quero adicional noturno, tô reivindicando aquele um dia extra que eu teria de folga segundo a Lei Pelé, o futebol vai varzear, velho. O futebol já tá falido, já tá quebrado. Não, vai varzear se não, acontecer... ele já é varzeando. Não, mas hoje beira hoje varzea. Ele é varzeando. Não acho. Beira varzea, mas ainda brincando. Não é. Mas se acontecer esse tipo de ação aí, se o juiz der a causa ganha pro atleta, imagina o precedente que não vai abrir no futebol brasileiro. Ô, mano, mas já ocorre esse tipo de ação, isso? Mano. Mano. Ocorre, Mota, em cima do direito isso, de arena. Ocorre em cima do direito de arena. Não ocorre em cima de dias aí não trabalhados. Não ocorre em termos aí de alegar que tá trabalhando de sábado e domingo. Isso é ridículo, gente. Convenhamos, é ridículo. Obrigado, quem tá certo, é o jogador ou o Corinthians? O Mano não tá me dando moral hoje, entendeu? Ou sim, mas é que eu tava respondendo ao Mota. Graças ao Sombra, eu vou perguntar de novo, entendeu? Fala, Rio. Por acaso, sou eu que tenho que pagar esta multa? Não. Você falou a lei do Pelé? Não, não. Porque se for eu não tenho dinheiro. Não, tem nada a ver. É que infelizmente a lei leva o seu nome. Eu também concordo. Mas o problema não é o nome da lei, é a lei. Então eu não tenho nada a ver com isso. O problema não é nem a lei. Eu acho que é por isso que essa lei dá tanto problema, viu? Feitas na lei. Tá certo. É por isso que essa lei dá tanto problema, cara. Porque tem esse nome do Pelé. Não, mas é verdade. Nada a ver. Tudo que envolve o nome do Pelé dá em rosto. Imagina se a lei fosse Lei Valdívia, então, pra nossa você ver. Nossa senhora, meu Deus. Aí ela ia funcionar três dias por semana. Se fosse Lei Mano 97. Ah, só besteira. É, com certeza. Esse é o Estádio 97, é oferecimento de Peugeot 308, com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Também oferecimento do Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, faz a barba com Bozano agora, chegou no fim de semana, vai ficar todo barbudo, que nem um porco espinho aí, ó. Opa! Opa! Portuga. Mandar um recado é pro Thiago Alves aí, meu amigo, que tá aí também, velho. O cara tá com uma barba parecendo um mendigo, velho. Ô, Thiagão, tem que usar Bozano, cara. É. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame, quando a gente pega a molecada pra jogar, eu arranco a cabeça, eu não tô nem aí, velho. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de... Ah, Rudy Landucci, na hora de se cuidar você já sabe, né, Rudy? Parece que não, porque você tem cara de tonto, mas você sabe sim. Isso. Na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, cara. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você que tá com a axila aí parecendo um término de feira, aquele cheiro de azedo, né? Não. Usa a linha de antitranspirantes da Bozano, Rudy Landucci. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mensagem do Anderson Silva, que não é o atleta. Oh, que susto. Mas que é ouvinte nosso. Tá avisando que, olha, o pré-natal do Portuga termina no carnaval. Grande que abraço isso? A todos. Como assim? E o Portuga? Vai ver que, sei lá, vai ver que de repente é o obstetra do Portuga que tá escrevendo. Ué, pode ser. Será que não? E o Portuga faz o Papa Nicolau todo dia. Como que é? O Portuga, ele faz o Papa Nicolau todo dia. Como será o Papa Nicolau do ele Portuga? Ele faz o Papa Nicolau, o Papa Bento, o Papa Paulo, o João Paulo. Ele faz o Papa Nicolau Toninho. Nas dobras da barriga também. Faz. É. Não, mas outro dia ele tava apertando ao redor do seio assim, ele falou que tinha que fazer esse exame preventivo. Isso daí é bacana. Isso é bacana. Isso aí não tem que ironizar, não. Isso aí é legal. Isso inclusive é legal. Você, mulher, tem que fazer esse tipo não de teste. Não é motivo de piada. Outubro, Portuga não tem. Outubro roda. Faça como Portuga. É verdade, outubro, ó. Outubro roda. Tá aí. Outubro roda. Não, é verdade, gente. Outubro roda. Não, gente, isso aí é sério. É uma campanha aí anti o câncer de mama, né? Pra que a galera não tenha o câncer. Então é bacana mesmo uma mulherada aí se prevenir. Eu já me apalpei, estou tranquilo. Pô, não é você, Agnaldinho. Você quer fazer a prova, Domênico? Domênico? Às vezes minha mão está áspera, eu não consigo sentir. Vou apalpar sua orelha já. Também pode ser, você que sabe. É, mas é de um jeito que você não vai gostar muito, não. Vai ficar ouvindo samba o resto do dia. Ai, bom, que agressivo. Tem torcida Peugeot, estádio 97 para Palmeiras e Grêmio. Jogo amanhã, 9 da noite, em Palmeiras, tá bom? Ligue e diga, quero ir na torcida Peugeot, estádio 97, e você ganha a sua vaga, enquanto elas houverem. É. Quantas vagas tem ainda? Duas vagas ainda? Duas vagas. Ih, rapaz. E o quê? Tá pouco. Falta duas? Pouco. É, só duas. O Domênico já achou que a gente tava zoando, ó. É, tá vendo? Ele tá tão complexado. Ele é tão escaldado, meu. Ele tá tão complexado. Vai tocar umas drubas, Domênico. Não tô nada, pô. Eu tô só perguntando. Vocês também... Não tava fazendo conta fora do ar aqui. Não tô fazendo conta, velho. Essa desgraça aqui. Alô! Nem no colégio. Alô, boa noite, rapaziada. Nem na escola eu fazia tanta conta. Boa noite. Só meu time me ensinou tanta conta, velho. Eu sou bom de matemática pra cacete agora. Quem fala, hein? É Luiz Abidal. Ô, Abidal, tudo bem aí, meu velho? Freguesão, tudo e vocês aí, como é que vão? Tamo aí. Luiz Abidal, tudo Luiz bem? Abidal. Olha. Vem aqui, pega no meu joelho. Opa. Tá certo. Quantos anos, Luiz? 48. RG, é uma idade legal, hein? 48? Porra, se é legal. Não é? É. Que você fez? Que é isso, RG? O que é, RG? É Abidal de contas, é uma idade legal. Ah, entendi, sensacional, salvou. Abidal de contas. Salvou. Ô, Abidal, qual que é o bairro aí? Aclimação. Aqui é Aclimação. Ah, já tem tudo aí, Baus. Mas a Aclimação aí... Eu fui treino no Ninho. A Aclimação aí tá com a temperatura quente, fria. Leilão do Mota. Papo de louco agora. Papo de louco. Então deixa eu falar com vocês também. E aí, meu velho? Entra no papo aí, cara. É Verdão, né? É Verdão. É Verdão. É vocês. Rapaz. Amanhã é um compromisso difícil, hein? Muito difícil. E aí, o que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que nesses próximos dois jogos tem que fazer no mínimo 4 pontos. Tem que ganhar do Grêmio, ou empatar com o Santos, ou vice-versa. E não complica, né? Não complica, porque tem que pontuar. É, agora tem que fazer ponto. E se empatar as duas, é ruim? É péssimo. Péssimo, né? Péssimo, porque a gente perde 4 pontos. Então, quer dizer, se a gente conseguir pelo menos ganhar um desses dois, empatar o outro, porque vai perder do Cruzeiro, na minha conta. Eu também acho que na perde. Na conta, né? De todo mundo. E aí vem o Corinthians, que aí é clássico, pode empatar. Então, quer dizer, você fazendo 5 pontos, você já. E os outros vão fazer confronto direto, eu acho que dá pra permanecer onde tá. Ô, Abidal, mas você tá com o maior discursinho de loser, hein, mano? O Palmeiras com o Cruzeiro jogando aqui jogou bem, velho. Poderia ter ganhado. Lá foi no jogo, mas perdeu de 2-0. Se a gente for racional, aí é uma questão racional, não é loser. É você olhar o que cada um tá jogando, o repertório que esses caras têm. É racional, né, mano? É olhar o nosso elenco. Agora, deixa eu falar um negócio que tá me preocupando. Amanhã o Palmeiras tá querendo instalar um cara, que é o médio volante, o Joinville. Washington. Washington, esse cara, tá esse cara já jogou. Esse cara já jogou em dois times. Não, hein? Já falou que não tem problema, já explicaram. O Portuga garantiu que não tem problema. Ah, então ferrou. olha. Mas o Sombra, ele já jogou contra o Botafogo, então já azedou. Esse cara jogou na Penapolense e depois no Joinville. Não, mas já disse Portuga, que não tem problema. Eu não sei, o Portuga, tu vai sério, o Portuga dois dias atrás deu uma explicação aqui dizendo um negócio meio mirabolante, que eu não entendi porra nenhuma. Porque jogou em campeonatos diferentes. Sempre ouvi dizer que... Não, não tem nada disso. O América Mineiro perdeu ponto por causa disso. É mesmo? Acho que não, hein? É. O América Mineiro escalou aquele Fernandinho tinha jogado o Campeonato Paulista e depois foi jogar, ele tinha jogado pelo Palmeiras, depois ele jogou o Campeonato Paulista e veio e jogou no América. Mas ele entrou contra o Botafogo, então aí vai perder... Já entrou contra o Botafogo. Ele já entrou contra o Botafogo. A gente sabe que é o Botafogo que tá lá embaixo. Então. É bom não facilitar. Eu tô falando dele. Do Rio de Janeiro, Botafogo. Eu tô avisando desde que antes do jogo. Seria muita burrice pra um departamento de futebol só. Se bem que eles estão fazendo bobagem atrás de bobagem. Então, seria a pior bobagem de todas. Porque é o seguinte, velho, não dá, hein? Olha, eu espero que esses caras aí saibam o que estão fazendo, velho. Mas já averiguaram isso. Você confia? O pessoal eu lá não confio. Do Palmeiras lá, os meninos lá que Bobó, você confia nesses diretores? Eles falaram lá. Todos os absurdos que essa diretoria fez. Só faltar de ter perdido o jogador, bobagem. De ter contratado errado, de ter trocado três técnicos no mesmo ano. Ter brigado, de ter com a W Torre, que tá sendo uma mãe pro Palmeiras em termos do Arena. Eu acho que realmente tudo pode acontecer. Abidal, você sabe que do jeito que as coisas são e do jeito que as coisas vêm acontecendo no futebol, mas nem que a CBF escrevesse uma carta dizendo o jogador está liberado. Está liberado, eu colocaria. Eu colocaria. Então, você sabe por quê? Amanhã... Não é o Schweinsteiger. É. Mas sabe por quê? Amanhã chega. Vai saber. Amanhã alguém faz uma denúncia, entra lá no STJD, acata a denúncia. Aí o STJD fala assim: a CBF diz que tá ok? Tá, seu problema dela. Vai pro julgamento. E quem tá lá embaixo, de repente, é um Botafogo, um Flamengo. É o Botafogo. É o Botafogo. E aí? Abidal. O Sandro Hiroshi, que também tinha a ver com o Botafogo... Exatamente. Tava inscrito na CBF, bonitinho, com aval e etc. Não, mas tiraram o ponto do São Paulo e passaram pro Botafogo. É. Foi. Foi 5-0 o jogo do São Paulo. Mas parece que o Danero mandou um WhatsApp pro Brunoro deixando. Não sei qual que é o caso, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu ia até no STJD já pra mostrar o negócio e perguntar. Mas pra que pôr o cara? Não tem por que pôr esse não cara. Não tem jogador. Esse cara é ruim. Mas é que esse tá, gente. É ruim. Ó, primeiro, com relação a esse negócio da CBF, na Várzea, se o Pedrão, dono do caminhão lá, é expulso num jogo... No outro jogo, se ele for assinar a súmula, tá constando que ele não pode jogar. Na Várzea eles têm esse controle. A porra da CBF não tem um lixo de um webmaster pra colocar a porra do registro do cara ali e falar tá apto ou não tá apto a jogar. Só isso. O árbitro chega na hora do jogo no vestiário, por exemplo. O árbitro tá lá se trocando. O árbitro tá lá, pelado, colocando calção. Ah, enfim, que delícia! Passando lá o desodorante da Bozano. O negócio é o seguinte. Chega lá, Sombra, faltando 15 minutos pra começar o jogo. Dá um F5 lá no negócio da CBF. Pega lá a listagem dos jogadores do Palmeiras, pega a listagem dos jogadores aí que vão jogar do Grêmio, fala, está apto, esse não tá, está apto, esse não tá. Tá aqui na escalação, toca o clube tal. Peguem aí seus jogadores, esses estão aptos, esses não estão. Acabou o problema. É, os clubes deveriam reivindicar a decência da CBF. Nem... É que infelizmente esses clubes brasileiros, todos têm rabo preso. Mano, tem razão, hein? Todos têm rabo preso com a CBF, por isso que ninguém peita. Toda razão, mano. Todo clube tem rabo preso. O STJD não vai ter mais função. Mas é que tá, amigão, que se dane o STJD. Eu quero que eles não querem que se dane, esse é o problema. Se eu quero que se dane, mas na hora os caras julgam e você perde. Mas é que tá, Sombra, é ridículo os clubes. Tem transmissão pela televisão. Então deixa eu falar, velho. No final do ano, geralmente, o pessoal se reúne ali pra discutir o campeonato estadual. E passando estadual, existe uma reunião para discutir o campeonato nacional. Nisso, Domênico Gato, essa reunião deveria servir não apenas pro cara ir lá tomar café e coçar o saco. Informação. O cara deveria ir lá e falar a verdade lá. Informação pra ficarmos mais tranquilos. Só um minuto, gente. Tem uma informação. Vai lá, informação de vários tuiteiros aqui já me informaram o seguinte: que esse negócio de três, você jogar por três times diferentes. Só vale se o cara jogar pelos times numa competição nacional, não estadual. Esse cara jogou pela Penapolense na competição de Campeonato Paulista. Não conta a CBF paulista. Aí a avó tá falando há 20 minutos. Não, foi isso que aconteceu com o América, sim. Foi. O cara jogou em competições nacionais, o do América. E perdeu pontos. E agora recuperou alguns dos pontos aí. Só não recuperou todos, mas recuperou alguns. Então, não, falta o que acontece é o seguinte. Não pode jogar em competições nacionais. Três competições nacionais, não estadual. Pronto. Então, ele tá apto. A avó disse... Bom, de qualquer maneira, não é pra gente ficar discutindo, quer dizer, não é nenhum Schweinsteiger, nem um Iniesta, né? É só não sei, não vi ele jogando ainda. Ah. Mas deixa eu te falar uma coisa que tá me preocupando muito, não é nem o momento do Palmeiras, mas é o futuro do Palmeiras. Eu acompanho muito a política do Palmeiras, né? E esses três candidatos que estão indo... para votação, que vão para o segundo turno, dois vão para o segundo turno, eu acho que nenhum deles tem condição de ser presidente do Palmeiras. Primeiro, o Paulo Nobre, que é comandado pela ala do Mustafá. Isso é mais claro lá dentro do que qualquer coisa. Quem fala o contrário é porque realmente não conhece a política do Palmeiras. Exato. O Granieri vai ser apoiado pelo Della Monica. Ele, inclusive, já disse que vai trazer o Evair para ser gerente de futebol. E o Pescarmona, que tem o vice, que é o Belluzzi, eu conheço bem o Pesca, ele fazia parte do mesmo grupo. Não, é porque a gente tinha... fazia parte da mesma coluna política, que era o Muda Palmeiras. Ah, então você era político também no Palmeiras? Não, na verdade, eu colaborava com a ala do Belluzzo, exatamente para recuperar o clube. Depois houve uma decepção enorme. Depois conta pro Domênico que ele quer se engajar aí. Bom, mas não. Só para falar o seguinte, o Pedro Carmona é uma ótima pessoa, mas não tem nenhuma condição de ser presidente do Palmeiras. Voltando um pouquinho ao seu assunto, isso é muito bom, o jogador do América, ele jogou pela Lusa, jogou pelo Joinville e ambos os campeonatos pela competição nacional, e aí foi pro América jogar o campeonato brasileiro também, então aí não pode. No caso desse jogador, o do Washington, ele jogou três competições, duas nacionais e uma pela Federação Paulista, que é o Campeonato Paulista, e aí pode. Ele não pode jogar por três times diferentes por competições nacionais. Então tá tudo tranquilo. Vamos ficar tranquilos por antes com relação a isso. Agora, com relação ao futuro, eu não penso nisso ainda não, velho. Eu quero que primeiro o Palmeiras saia da zona, fique tranquilo, salve o ano, porque é incrível falar isso, mas hoje, pro torcedor do Palmeiras, salvar o ano é não cair. Olha, é um título, né? Olha que ponto chegou. Exatamente. Então eu prefiro acabar logo esse ano, que saia logo, o mais rápido possível. E depois, cara, não tem mais jeito, que um dos três será o presidente. Eu posso te garantir que essa questão da arena vai ser um divisor de águas pro Palmeiras. Se souber administrar a grana que vai entrar, porque o meu medo não é a grana, porque o Paulo Nobre colocou lá 100 milhões, 110 milhões, mas foi um dinheiro mal gasto. Então, quer dizer, não vai adiantar nada a arena trazer uma receita enorme e não souber administrar esse dinheiro, entendeu? Então, essas são as minhas preocupações, porque o contrato com o W Torre é excepcional pro Palmeiras. Nem deveria ter entrado naquele litígio. Agora, escolheu assim por causa de pressão interna, vão resolver. Agora, a grana que virá dessa parceria tem que ser muito bem administrada. Mas, Abidal, aí eu tô com o Domênico, viu, velho? Todas essas coisas aí, fora quatro linhas ali, é o corriqueiro do dia a dia. O que tem que correr atrás agora é lá dentro das quatro linhas. Eu concordo. Você vê como é importante. Sofre de novo. Eu sei, mas você vê como é importante vitória no campeonato nessa situação. O Palmeiras antes, ele tinha três, quatro times que podiam ultrapassá-lo. Sempre. Então era uma condição bem arretada, né? Hoje, você pega a tabela, só o Curitiba pode pegar o Palmeiras. Né? Então ganhar pro Palmeiras essa rodada aqui, eu não tenho a dúvida, vai ser muito mais importante, né? Vai ser muito mais tranquilo. Sim, assim como a gente tem preocupação com o que vai acontecer com o país o ano que vem, A gente se preocupa com o que vai acontecer com o clube o ano que vem. Eu digo colocar de novo o Palmeiras, entendeu? Olha aqui, de rebaixamento. Hoje, olha aqui. Não, só um minuto. Hoje, nem o Curitiba passa o Palmeiras. O Curitiba, Vitória. Não, ninguém passa o Palmeiras. Ele passa o número de vitórias. Quer dizer assim, o Palmeiras não entra, vamos dizer assim. O Curitiba tem 29 pontos. Só um minuto. E ganhar vai pra 32. Ah, não, passa, é verdade. O Palmeiras só entraria na zona do rebaixamento se o Curitiba ganhar. Isso. Se o Bahia ganhar. Não. Se o Atlético Paraná ganhar. Bahia, se o Chapecoense ganhar. Não, tem um monte de time aqui na fila. Ou só o Curitiba ganha, se nós entra na zona do rebaixamento, você tá louco. Mas o Curitiba, vai ser muito difícil esse jogo pro Curitiba. Não, sim, mas tô dizendo, pro Palmeiras voltar pra zona do rebaixamento nessa próxima rodada, é quase que impossível. É difícil. É difícil. Mas posso falar, Dodô? Abidão, tava falando com o Dodô? Se o Palmeiras ganhar do Grêmio e do Santos, pra mim já não cai. Olha, vai jogar mais. E aí, enquanto o Cruzeiro, só pra explicar, eu iria com o time reserva, viu, Sommer? Ei! Não, porque já vai perder mesmo. Quem não, olha, calma. Eu concordo. Tem que jogar, não, tem que jogar. É um passo muito grande. Quem pode subir aí que tá brigando com o Palmeiras? Quem pode ganhar pontos nessa rodada? Rodada a qual o Palmeiras enfrenta o Grêmio, com torcida Peugeot Star 97? Quem pode somar pontos aí? Tem possibilidades. Todos têm, é claro, mas uns mais ou menos. O Bahia e Chapecoense confronto direto. E o Bahia jogando em casa, recebendo o Chapecoense. Estão fora da zona por enquanto. Só que a moral do Chapecoense também. Tá lá em cima. Tá fora da zona. O Bahia é o primeiro. Não, tá não. O Bahia é o primeiro. Não tá. Tá atrás, é 14º. Tem menos vitória. Não tá não. O Chapecoense tá atrás do Palmeiras. Tá atrás, Abidão. É verdade. 8 vitórias, né? Isso. O Palmeiras tem 9 vitórias. Então tem 9 vitórias. Bom, tá o Chapecoense e o Bahia. O Bahia tem 30. Se o Bahia ganha, vai para 33. A Chapecoense ganha, vai para 34. Esse é um jogo que, pro Palmeiras, eu acho que o ideal é empate. É. O ideal é empate. Igual foi Goiás e Vitória. Aí você tem aqui, ó. Ganhar e torcer pelo empate. Criciúma e Santos. Criciúma tem 27 pontos. Se ganhar, não passa. Não pega não o Palmeiras. Passa. Vai pro máximo para 30. Não pega. Isso é bom empatar também. Não, é bom perder. Não, é bom o Santos ganhar. Ah, é Santos. Eu tô viajando Santos. Aqui. Não, tá certo. É bom o Santos ganhar. Né? E aí depois ele alivia contra o Palmeiras. Atlético Paranaense e Figueirense. Atlético Paranaense empate e Figueirense. Empate também. É bom empate. É, aí um bom empate. É, porque o Figueirense tem 32. Ou o Atlético Figueirense Paranaense ganha. Tem 31. É, preferível que o Figueirense ganhe. Né? Nesse caso, é melhor o Figueirense ganhar. Mas o jogo é em Atlético. Que situação, né? De centenário horrível. E os quatro que estão lá na zona do burburinho lá... Tem jogos difíceis pra caramba, cara. Ah, agora, tem um jogo bom aí. Goiás e Curitiba, isso é bom, porque o Goiás empate. Em casa. Empate. Mas não é, o Goiás tem 34. Sim, mas. O Curitiba tem 29. Mas aí desgarra, né, Sombra? Empate, Sombra. Empate é bom. Você acha? Vai ser ruim pro Curitiba esse jogo, hein? E os Palmeiras têm que ganhar acima de tudo, né? Não, tudo bem, não, mas lógico. Não é isso. O Palmeiras tem que fazer a parte dele. Lógico, né, Tom? Não, só tô dizendo, porque fica essas contas. Aí o Palmeiras não ganha, precisa ganhar, né? Mas você tem que decidir. Você falou que se ganhar os dois, não, o próximo não, dois não diz que tá livre. Então, se ganhar amanhã. Se o Palmeiras ganhar do Grêmio e ganhar do Santos, você esquece, tá fora. Eu concordo com o senhor. Não, pera, não tá porque fora. Não tá fora ainda. Você sabe por quê? É pelo psicológico, a moral. É o E aí pega o Cruzeiro com o time reserva pra poupar contra o Corinthians. Pode ser. Não, perder, não. Eita. Se o Palmeiras ganhar os dois próximos jogos, jogar os mesmos, eu vou dar um selinho frio aqui. Aí é mesmo os três pontos que valem pro Cruzeiro, valem pro Corinthians. Para tudo. O que ele falou? O que você falou? Peraí. Ah, Domenico, vale a pena. Vai. Vale a pena o quê? Você falou? O que você falou aí? Repita. Se o Palmeiras ganhar contra o Grêmio e contra o Santos, vamos dar um selinho triplo. Eu sou do Domenico. Que isso? Tá no Sombra lá. É o seu bem. Que é vocês. Seu Bento. Não. Domênico. Sai dessa. Você é louco pela boca do Domênico, hein, velho? Ô, Rudi. É só pra tumultuar. Tá louco. Ô, Rudi. Fala aí. É, a última vez que você ficou com essa brincadeirinha, o Palmeiras perdeu do Ituano. Então, vamos lá, Celinha. A gente vai dormir pelado. Não pode falar mais nada, então. A culpa é do Rudi que o Palmeiras vai cair. Tadinho, é melhor falar que vai cair, porque dá o contrário. É o Portuga agora, o Rudi. Ô, Cartidão, cadê seu filho? Que não vem trabalhar. Que já tô preocupado. Tá preocupado? Que já tô agora. O que aconteceu? Fica o meu comentário aqui: o Palmeiras ganhou do Botafogo porque fez um gol e o Botafogo não fez nenhum. Como assim? É o Arsug pra Energia 97. Meu Deus, agora é especial. É que eu gosto dessa assinatura. Abidal, pra encerrar sua participação, você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Beijo, filho. Não, porque eu já comprei o meu. Ah, então tá bom. Nossa, nossa. Cara honesto. Beleza. Ah, abriu sim. A possibilidade pra mais torcedores participarem ainda hoje e ganhar o seu ingresso. Abidal, um abraço pra você. Olha, um abraço pra vocês. Ô, mano. Oi. Parabéns lá pelo programa, você e o Benja, tá indo muito bem. Ô, obrigado, velho. Valeu pela audiência aí também. Parabéns pra vocês aí, viu? Valeu Abidal. Obrigado, valeu, velhinho. Valeu, grande abraço. O seu Benja, os bastidores mandam pra você mandar um abraço pro Pesca. É. O Pesca. Carmona, um grande abraço pra ele, mas Pesca, larga a mão desse negócio. Tá bom. É. Eles pegavam na mesma vara, né, menino? Valeu, Abidal. Olha lá, o Broca Fumegante. Broca Fumegante. Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Ah, amigo, é claro que eu não tenho a mínima ideia. Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Extra prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Extra. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/Hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Esse Benzinho é forgado, né? A gente chama o Broca e aí ele sai falando. Eita, Benjamin. DJ, Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. Bora? Ô, Bidis. Pô, velho, você. Olha o Broca metendo uma disco, né? Você foi adepto da era disco, velho? Eu sei que você era meio café piu-piu, né? Não tinha nada a ver, mas... É, nem café piu-piu. Que café piu-piu? O negócio era... A GP. Era só o piu-piu. O negócio era música popular brasileira. Música popular brasileira. Banquinho. Você ainda gosta muito de música popular brasileira? Não, hoje, com exceção, vocês chamam aí de funk. Eu curto, eu gosto... Pô, é o preconceito, irmão. Eu não gosto de ver essa... Você não gosta, né? Olha, você que curte aí os sons do passado, meu amigo. Ó, o Dodô só pode cantar essa música. Só não, só não. Você curte sons do passado, mano, me venha com MPB. Ah, baita música. Olha lá, pode cantar, Dodô. Dodô. Dodô do Pichão. Tá com saudade de mim já, Dodô? Dodô. Isso é gente boa. Aí, ao invés de. Eu faço. É. Olha, todo mundo curtindo aí as músicas do passado, dia 8 de novembro, estamos aí há quase um mês, no Hopi Hari, festa da véia no Hopi Hari. Rapaz, deu uma passada lá ontem, cara. Tá show? Vão ser duas pistas, né? Pista de anos 80, 70, 80, pista de anos 90 e 2000, né? Puta palco, tem um lago na frente, mesmo, um palco gigantesco. Que aí coisa sim. Maravilhosa. Shows, hein? Shows. E com todo aquele colorido dos brinquedos, os brinquedos funcionando. Ah, aqueles gritos lá. Meu, que festa vai ser. Bora, vai ser que show, festa. Hein? Que festa. Porra. Aí você fala, mas o brinquedo vai ter brinquedo funcionando. Inclusive a montanha-russa de madeira, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, vai estar funcionando. Cara, que festa que vai ser essa festa do Energia na Véia no Hopi Hari. E um recado, os ingressos de primeiro lote estão acabando. Tá? Aqui na rádio eu já vi que já acabou. Ih, ó, e agora? Você que quer, eu acho que tem ainda no Shopping Tatuapé, acho que ainda tem primeiro lote. Então dá uma vasculhada aí, dá uma fuçada. Vai lá no site festaenergianaveia.com.br ou então compre online, casadoingresso.com.br ou ingressorápido.com.br. Agite sem graça. Primeiro lote tá indo pro Beleléu. Rápido, hein? Saco. Tá indo pro saco. Festa não tem jeito. Festa da véia. Bombada. E ó, já tem mais duas festas programadas da véia no ano que vem. É? Não vou contar. Ah, vai ser da. Você atiça. Tá bom, você fala, ô. Você fala, atiça e não, tal, não e... Não posso falar, não posso. Não dá falar. Nenhuma dica. Isso aí que nem negociação de jogador, você não pode falar nada. Vai que alguém sombra. Fura, né? Alguém fura o olho. Da... Passar uma informação importante aqui também, o Paulo César aqui no Twitter mandou o link da notícia que eu fui averiguar e é verdade. Diga. É, anão vai jantar com a noiva e ganha livrinho de colorir da garçonete. Como que é? Anão vai jantar com a noiva e ganha livrinho de colorir da garçonete. Veja. O bagulho é o seguinte, isso aí aconteceu no País de Gales, Sombra. O cara lá, o anãozinho, tava jantando com a noiva dele, velho. A garçonete veio com o cardápio e com o livrinho de colorir, velho. Com giz de cera e tudo mais, mano. Aí entregou pro cara, velho. Aí o cara, tipo, falou obrigado. Aí ela falou, nossa... O cara parecia o Cavernoso, lembra do Cavernoso, do desenho? Capitão Cavernoso. Olha a cara do cara. Imagina assim, só. Olha a cara do moleque, ó. É. Ai, meu Deus. Coitado do cara, mano. Mas moleque... Ah, não, esse anão aqui não parece criança. Se eu sair pra jantar com a minha mulher, os dois ganham o livrinho. Os dois, porque ela é pequenininha também. Os dois ganham, é. Não tem conversa. Não tem conversa, pensou. E o Rudy não tem por que ficar rindo muito, não. É, não é muito grande. 71. Ó, 71, esse 1 centímetro faz diferença. Faz, ô. Ah, um centímetro só faz diferença pra japonês, gente. Mas, ô, mano. Ô, mano. Essa notícia aí, pô, isso é café com leite. Pior, qual que é uma melhor? Pior foi a outra, do anão. Qual que é, gente? A guria lá ia casar e, né, fechou uma festinha de despedida e levaram o anão, velho. E aí? Uma festinha de despedida. Casou... O anão engravidou a noiva. Veio o primeiro filho e... Conta a piada do RG, mano. É, velho. Você tá brincando. Falando. É sério? Aí o bicho pegou, velho. Aí ferrou, hein? Cumpriram que foi na festa. Aí estragou a festa. Que a noiva foi lá e deu uma bimba com o anão, mano. Entendeu? Nossa senhora. Pô, é meio sobreviver num caso isso aí. Puro, ok. Mas olha só, hein. Posso mandar um beijo agora? Tem que mandar agora. Calma, Broca, continua aí no Aí é legal, hein? Continua aí na era. Porra, vai. Aí sim. Fala, Mota. McFadden na White Mandar um beijo vai, pro... Atrapalha aí você com esses beijos, vai. É, sim, welcome, Jay. Que legal. E um beijo pra Flavinha, que chegaram hoje de manhã, estão escutando a gente no carro. Muito bem, garoto. Aqui tem mais beijo. Flavinha, filha do Chuchu. Tem mais beijo. É gente fina. Gente fina, tá chegando, vem passar 10 dias aqui no Brasil. Filha do Chuchu. Eu queria mandar abraço. E o Jay, que é gente fina, torcedor do Hits. Aproveitando essa trilha sonora pra falar de Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS... MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED, neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690. Não dá pra perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97, da Energia 97. Oferecimento de consórcio Remasa. Seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue. Prefixo 11-3142-3440. Grupo Ésser, o nome construído com história. Também oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Já vamos travar os ouvintes. Por favor. Vamos travar os ouvintes. Vamos tomar comigo. É. Boa. Ouvinte. Na baita música. Toca as drobas. Vamos lá. Alô? Opa, quem fala? É o Alexandre. Alexandre do que, Alexandre? Alexandre Silva Suma. Consegui, finalmente. Silva Suma? Suma? Não, Alexandre o Grande. É, Alexandre Silva Suma. É Sumi mesmo. Ah, tá bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 3.2, doutor. 3.2 hoje, RG. Hoje. Hoje? É. Ah, hoje... Hoje Suma por aí, velho. Ah, sensacional! Peraí, RG. Não. Sem violência, não, sem violência. Tá BF mesmo? Tá BF? Não, tá BF. O que é o Valdívia do estádio agora, você? É. O que é Valdívia? Pô, porque ele tá cotovelado todo dia. É o chulapa, hein, mano. Valdívia. Ele quase foi expulso, viu, esse último. Ele é doido, mano. E qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro em Santo Amaro. Santo Amaro, né, Benjinha? Mas eu não quero falar. Onde você tá hoje? Onde você tá? Chana. Tá com de novo? De mim? De novo? Mas, pô, todo dia. Tá com saudade de mim? Como é que você papai! Quer vir no colinho? Papai, vir no colinho do papai. Cadê minha mesada desse mês, papai? Você não se comportou bem e não vai ganhar. Fale com sua mãe se ela autorizar. Que isso? Olha, igualzinho, meu. Isso é bico. Ô, velho, e o time, hein? Idiota. É o São Paulo. Ah, tricolor! Yeah, ah, tricolor! Fazedor nada! Que delícia! A gente vai ter sorte, a gente tá precisando de muita sorte. Tem que ganhar, hein, tricolor? Do Atlético Mineiro, tricolor? É, sorte mesmo. É, ainda bem que o Timão e o Inter deu uma ajudinha aí, né, mas... O Inter deu uma ajudinha? Porra, o Inter deu uma ajudadona. Cacete, velho! Fez um favorzão pra nós. O Inter deu? Não, o Inter não, quem fez o favorzão foi a Chapecoense, né? Nossa, o Inter... Eu olhei o placar 2-0, falei, opa, já tá garantido. Agora cheguei em casa, tava 5, ixi. Mas o Inter perder da Chapecoense em Chapecoense não é anormal. Esse campeonato é uma coisa que pode acontecer. O problema foi tomar 5. É, foi a goleada, né? A forma como foi, né? E vou falar, viu, Sombra, perdeu de pouco, cara. 5 foi pouco. Podia ter sido um 7. É mesmo? Passo. Aquele Paulão, parece que ele tava em qualquer lugar, menos no jogo, né? Ela tá em transe, cara. Nossa, entrava na área ali do Inter de maneira... Fazia e o Dida, o que, que aconteceu com o Dida também? O Dida também tava esquisito. É mesmo? O Dida tava esquisito, mano. Não tava, mano? Tava. Foi expulso, não foi? O time inteiro foi. O time inteiro do Inter tava muito nervoso. Os caras não é pra tá, né? Pô, tá ali em segundo lugar. Mas é que tá, Sombra. Tem uma cobrança da diretoria aí, tem uma cobrança da torcida em cima do Abel Braga também. Perderam a paciência já. E o Inter, ele tá capengando. E a torcida do Inter sabe que o Inter, ele construiu aquele rótulo de time do ano que vem. Todo mundo, o ano que vem o Inter vem forte, porque tem Alex, tem esse Alessandra, ano que vem nunca rola. Mar... Esse ano não que rola, vem nunca, né? Chega, velho. Não rola. Então a torcida começa a ficar puta, né? Ô, Suma! Opa! Além do Cruzeiro, quem mais classifica? O G4, você disse? Sim. É. Libertadores. Ah, eu acho que o São Paulo tem grande chance. Olhando assim por cima, talvez o Atlético, e acho que eu coloco o Corinthians também no bolo, apesar de não torcer muito a favor, né? Mas acho que consegue chegar sim. Ó, pro couro comer mesmo aí, pra Libertadores ficar boa, tinha que classificar, ó, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. E aí você tem dois de São Paulo não, e dois, cara, de Minas, eu cara. Eu não sei se o Atlético, por exemplo, pode até ganhar um de São Paulo, claro. Não, mas eu acho que o Atlético não classifica também. Eu tô falando que eu gostaria que acontecesse pra ter uma rivalidade local na Libertadores. Eu acho que o Fluminense não vai. Não, o Fluminense tá fora. O Fluminense tá pra trás do Atlético ainda. Começaram as vaias, as críticas lá ao Cristóvão. Uhum. Eu acho que possivelmente vai entrar, na minha opinião aqui, ó, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Corinthians. Eu acho que o Grêmio vai tomar essa última vaga aí. É, eu acho que o Inter não... Acho que o Inter vai levar um tempão pra recuperar desse baque. É, pelo do jeito que tá andando a carruagem, vocês estão vão numa decrescente, eu nem sei se vocês conseguem pegar. Assim, do jeito que tá hoje, acho que não pegue, né? Ó, o negócio é o seguinte, a quarta vaga da Libertadores, se um time sul-americano, se o time que ganha a sul-americana ali for brasileiro, essa vaga some? Ou pelo fato de o campeão da Libertadores não ter sido brasileiro, essa vaga permanece ainda e vai pra pré-Libertadores? O que acontece com essa quarta vaga? Pré, não, mas acho que se um brasileiro for campeão da Sul-Americana... Essa vaga some. Então, exatamente. Mas pelo fato de não ter sido um brasileiro o campeão da Libertadores, não permanece essa vaga, será? Eu acho que permanece. Será que não. São quatro vagas. Eu acho que sumiria, Mota, essa quarta vaga, caso um brasileiro tivesse sido campeão da Libertadores e outro brasileiro ganhasse a Sul-Americana, né? Será, mano? Não, aí seriam 5 vagas. Então. Mas não é 5. É 4. É. Senão não teria vagas. Sentido 4. Teria sentido ser o G5, não o G4. Exatamente. Quer dizer que não vai ganhar nenhum time brasileiro. Nenhum brasileiro chega na final. Que... E aí fica 5 vagas, mano. Não 4. Acho que isso é uma questão, é uma bonificação. Ganhou um brasileiro, sorte. Exatamente. Não tem caso nada da Libertadores, né? Eu acho que tem uma regra aí, mano. Vou tentar achar. Mas dá uma olhada. Você acha que o São Paulo tá preparado, se o São Paulo se classificar pra Libertadores ano que vem? Vai faltar muita coisa pro São Paulo disputar uma Libertadores? Olha, eu acho que... Assim, eu entendi que esse ano foi uma... Digamos assim, uma continuação daquela reconstrução que foi iniciada desde a volta do Muricy, né? Eu particularmente, assim, eu acho que se continuar a fazer alguma... Não digo assim, contratação de grande impacto, né? Mas... Se ao menos conseguir algumas peças, ou então manter uma parte desse time, eu sei que o Carragem vai embora, né? Eu acho que tem pelo menos chance de não ser envergonhada, como foi em 2013, né? Porque esse ano, pelo menos, acho que o único momento que eu tive esperança que o São Paulo brigasse por algo foi quando venceu do Cruzeiro e tinha aquela expectativa, né? Mas, pelo menos assim, pra Libertadores, eu acho que, pra não passar vergonha, acho que tem chance sim. Há quem diga que o São Paulo já começou o seu planejamento, já pensar em reforços. Agora, o meu medo é uma notícia que eu vi, apesar que o... Não sei se foi o Paulo Nobre, alguém do tipo, Palmeiras mencionou que o Wesley já tinha pré-contato aí com São Paulo, aí eu tô meio receoso com isso aí. Por que medo? Ah, eu não sei, acho que é um jogador que não tem muito... Bom, pelo menos que eu vejo no Palmeiras, acho que no trabalho não deixa uma boa impressão, né? Às vezes o cara não fica feliz num lugar. É, eu acho ele bom, viu? É diferente. Ele não é nada demais, assim. Às vezes num lugar vai bem, no outro vai mal. Gosta, né? Marcelo Moreno, Wesley. Marcelo Moreno. Uma porcaria lá no Grêmio, mal no Flamengo, banco. Aí vem agora pra ser artilheiro do campeonato. Pra entender, não dá pra entender. É, realmente não, essa eu não consegui entender. Acho que o... Mas são vários. É toda hora no futebol é isso. O jogador que você fala, nossa, o cara não tá dando nada. O Jô foi pra Europa, perambulou por vários times, voltou pro Brasil. Jogou até no futebol inglês. Volta pro Brasil. Vai lá jogar no Inter. Horroroso. O Inter falou, meu Deus, tira ele daqui. Foi lá pro Galo, figura importante na conquista da Libertadores. Foi bem, fez gato e sapato com nós mesmo. É, não, eu não questiono nem a questão técnica no caso do Wesley, né? Mas é mais quanto aos comentários, eu não sei se alguma notícia é referente ao grupo, né? Dizem que o vestiário não é uma pessoa assim muito... Como posso falar de grupo, talvez, eu não sei, né? A não ser que eu vi por aí, né? Ah, disseram isso uma época, mas ninguém prova nada. É, rapaz, olha, vou te falar, futebol é um grande Big Brother. É um grupo, você tem 25, 30 pessoas que estão ali no dia a dia, cada um tentando jogar, é aquela coisa, o nego distribuindo colete, aí vai, manda o colete reserva, o nego faz bico. O Lúcio é o líder há algumas semanas. Pô, mas é um Big Brother. O Fernando Prazo é um assumiu que acha o colar que o de outro anjo. Ganha mais. É um... Sobra. Qualquer clube real. Tem sempre aquele que não vai. Eu vou te falar a real. Ah. Não tô zoando. Não, esse cara que não. me falou, não, é verdade. Esse cara que me falou é um cara que me passa muita informação boa. É fonte boa. Foi ele, falou trabalha em zona? Que quase. Mas ele tá em contato frequente com jogadores. Esse cara, Sombra, ele me falou em tom de brincadeira. Mas ali eu achei que devia ter alguma fumaça. Véio. Ah, é? E esse cara deve saber então? Quem ele é. Me avisa que eu vou. não é pra você não, Casão. O bagulho é o seguinte. Fala, cara, que São Paulo aí tem um pré-contrato aí com o Wesley, estão negociando, de fato. Isso daí é um negócio que já tá na mídia há algum tempo. São Paulo nega... Nega de pé junto. Ah, mas negava o Kardec também, né? O negócio é o seguinte, velho. Não se espantem no ano que vem, quando o Kaká voltar para os Estados Unidos, se o São Paulo não for atrás do Valdívia. Não se espantem com essa notícia. E se acontecer isso daí, de já ter pego o Kardec, o Wesley, o Valdívia, é só quebrar o muro e tomar conta ali, velho. Porque são vizinhos de setor. Ó, quebra o muro ali, pega o campo. Olha, e estende as instalações ali. Palmeiras, o Caio do Pão, Valdívia. Pô, o São Paulo tá falando com o Palmeiras, mais ou menos igual no War. Atacaram o Palmeiras, tá ligado? Não, mas o Valdívia... O Valdívia, tecnicamente é um ótimo jogador, mas eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido no São Paulo. Não tem nem porquê. Querer contratar... Não, isso não é informação. É que o cara falou, já pensou o Valdívia no São Paulo que vem? Começou a dar uma risadinha. Eu falei, é informação? Ele falou, não. Livre, cara. Mas olha... É bom. Não duvide. Eu não vejo sentido, porque o São Paulo já tem... Em tese, entre aspas, um jogador que é difícil de administrar, que é o Luiz Fabiano. É dois desses? Dois? Você tá louco. Será que não sei que o Luiz Fabiano não joga ano que vem no São Paulo. Será que o que acontece no Palmeiras não é um bom exemplo? Imagina. Imagina, fica o Rogério Ceni, ele chega aí, o Sombra. Esse cara aí que fez a brincadeira não deve ter passado de brincadeira. Eles não se gostam. O Rogério não fica. Imagina o vestiário com o Rogério. Eu sei que o Rogério vai parar, mas se ele não para, Rogério e Valdívia. Rogério já avisou que mesmo que o São Paulo se classifique para Libertadores, ele não está nem tentado a ficar. Tá certo, Rogério. Aí que tá. Aproveita, também, Rogério. Tá tudo bem. Para por cima. Desculpa. E também nos anos que falava que ele pararia, acho que foi no final de 2012, 2013, né? Quando já tinha esse burburinho se ia renovar ou não, pelo menos ele evitava falar no assunto, né? Já dava a entender que havia chance de ele renovar. Agora, acho que toda entrevista, pergunta que fazem pra ele já afirma em alto bom tom, né? Então, acho que não tem nem como... E muito triste que o pessoal de marketing do São Paulo está fazendo com o Rogério Ceni, porque no último ano de parada do Rogério Ceni, o Ceni quase confirmando que vai parar mesmo. Não há nada programado. Ele confirmou, mas, por exemplo, a gente só vai ter certeza no final. Mas, por exemplo, não há nada, sabe, nada programado, nada é feito. Pô, um dos maiores, porque pra mim ele é o maior. Mas um dos maiores ídolos do São Paulo, né, da atualidade, vai parar nesse ano e não tem nada do Rogério, nada. O marketing não trabalha nada em cima disso. É impossível, porque todo o Campeonato Brasileiro agora, todo jogo que o São Paulo tá fazendo fora, é o último jogo que o São Paulino vai ter a oportunidade de ver o Rogério em campo. E o que que tá sendo feito? Nada. O que que você vê uma camisa comemorativa? Nada. Você vê algum evento comemorativo? Nada. Mas você sabe se vão nem fazer... Nem no sócio-torcedor tem nada. Mano, o cara vai parar agora, falta São o quê? São Paulo e Corinthians, ele falou que era o último. O jogo da despedida do Rogério em Morumbi é contra o Figueirense. É. No dia 30 de novembro, às 9 da noite. Esse é o jogo de despedida do Rogério no Morumbi, caso, acho aí, caso seja pelo brasileiro. Eu não sei, por exemplo, se caminhar na Sul-Americana até onde vai o campeonato. Então, esperar, né? Não, são quase 2 meses pro fim do Rogério no São Paulo. É. E por falar nisso aí de Sul-Americana... Não tinha que ter uma coisa, um burburinho em cima disso? É. Obrigado à informação dos ouvintes aí também, meu amigo aqui, o Thiago, que também mandou a informação. Se o time brasileiro vencer a Sul-Americana, aí some a quarta vaga do Campeonato Brasileiro. Some. Aí o campeão da Sul-Americana faz a pré-Libertadores. Então é mais um motivo bom, por exemplo, pro corintiano torcer pro São Paulo ganhar a Sul-Americana. Porque como ele já tá ali em segundo, aí vai até a quarta vaga. Ah, não, mas o Corinthians ele tem que se focar na Copa do Brasil. Não, mas se não ganhar, aí iremos pra Libertadores através da Copa do Brasil. São Paulo ganhar a Sul-Americana. Não, mas não vamos torcer pra vocês. Torce, né? Torce. Eu prefiro ficar fora da Libertadores. Eu tenho naquela quarta-feira à noite que você tá em casa, tá com teu pai, tá com o irmão, a mãe. É, a família São Paulina. Pelo São Paulo. Você falou, você não vai abandonar a família. Quarta-noite eu não tô em casa. Você não vai abandonar a família. Ah, mas Sul-Americana os caras jogam até de terça. Vai terça. Terça é terça. Terça eu tô na Digi. Então a gente manda fazer o jogo na quinta. Ô, Suma! Opa! Suma daqui. Agora hora de você sumir, velho. Suma daqui. Agora de sumir, cara. É verdade. Manda um abraço. Deixa eu te falar. Hoje eu dei um pulo na rádio pra comprar o ingresso lá da festa da véia, né? Diga. E até tá comentando com um amigo meu. Falei, bom, vai que eu dou sorte encontrar algum integrante lá. E encontrei três até e consegui ligar hoje, né? Encontrei primeiro com o Dodô na entrada. O Mota, acho que entrou no elevador e no finalzinho, quando eu tava pegando meu ingresso, acho que você chegou pra entregar algum papo pra moça da recepção. Era a carta de demissão dela, tadinha, você viu? Não! Ô, Alexandre! Final do expediente. Hoje tá me parecendo que é seu dia de sorte, cara, não é? Não. Opa! Você tem ar-condicionado na tua casa, é, amigão? Não tenho, cara. Gostaria de ter? Ah, meu. Opa, gostaria sim. Ah, amigo, então grita assim e fala: eu gostaria de ter um ar-condicionado na minha casa. Opa! Eu gostaria de ter um ar-condicionado na minha casa. Ah, então grita assim e fala: eu gostaria de participar do quiz da Polo Ar junto com a Carrier. Eu gostaria de participar do quiz da Polo Ar junto com a Carrier. Fala empolgado, velho. Ele fala orca, morre. Mas você não vai fazer igual fez o corintiano na semana passada, hein? O cara perdeu? É, aquele que não sabia. Perdeu não, mas aí... teve que dar pro cara, né? Porque, porra, brincadeira. Esses mano é muito bonzinho. Ah, se sou eu fazendo. Não era aquele que não sabia, acho que a data. Nada, ele não sabia nada. Pode ser. Pode ser que você fique nervoso também. Fica nervoso aí, mano. O corintiano modinha é a maioria. O cara conseguiu errar as três dicas, velho. Não, e a cor, né? Que o mano falava da cor. Ele não sabia. Vamos lá, hein, ó. Boa sorte, cara. Vai ganhar aí, putz grilo, hein? Vai lá, cara. Com esse calor, cara. Vai lá. O negócio é o seguinte, velho. Vou te fazer três perguntinhas. Uma referente a Polo Ar. Uma referente a Carrier. E outra referente a conhecimentos gerais do futebol, tá bom? Opa, vamos lá. Vamos lá. Olha a música. Nossa, essas músicas deixam nervoso. Pergunta, velho. Vamos lá. Opa. Há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionado? Entendeu a pergunta? Opa, entendi sim. Então vamos lá para as alternativas. Presta atenção, tonto. Opa, alternativa A. 2 anos. Alternativa B, 35 anos. E alternativa C, 138 anos. Minha idade. Tá difícil, hein, cara? Acho que... Você quer dica? Quer dica? É, dá dica, né, mano? Pô, olha, ajuda aí, ó. Cara, acho que é a alternativa B, né? Alternativa B? Quantos anos? Nossa, que alternativa A, 2 anos. Alternativa B, 35 anos. E alternativa C, 128 anos. Alternativa B. Boa! Putz, acertou, fala logo! Mano, acertou, mas é só a primeira etapa. É apenas a primeira etapa. Pronto para o ouvinte. Eu só vou dar uma dica hoje, velho. Porque hoje eu tô muito bravo. Não! Eu tô muito bravo. Só vou dar uma dica, mano. Se eliminar sua dica agora, você não tem na terceira. Não! Tá? Tô muito bravo, velho. Vamos lá, amigo. Essa música que vá. Opa. Tá pronto? Tô preparado. Tá preparado? Respira fundo, vai. Faz igual a Hortência. Dá uma fungada aí no telefone. Vamos ver. Aí, isso aí. Hortência. Hortência gera feia. Respirando daquele jeito. Então... Olha lá, amigão. Isso saiu na Playboy. Ó. Quem foi o inventor do ar-condicionado? Vamos lá pras alternativas. Alternativa A, Bill Gates. Alternativa Bill B, Gates, Osama Bin Laden. E alternativa C, Willis Carrier. Vamos lá, suspense, respira de novo. Boa, mano. De novo, essa pergunta é difícil pra cacete, mano. Nossa, tô que nem o Bádio pra bater o pênalti na Copa de 94 agora. Nossa, não erra não, fio. Tá quase com a mão no ar-condicionado, velho. Não erra. A caixa já tá aqui na rádio, mano. Vamos lá. Willis Carrier. Boa! Vamos lá, tricolor. Willis Carrier, velho. Olha, essa eu tive que chutar, tá? Tava difícil. Tava difícil, porque na dúvida do Bin Laden, assim, putz. Bin Laden só inventa bomba, velho. Ar-condicionado. É, porque ficar na caverna lá precisa do ar-condicionado. É a última agora, meu, é a última. Agora você tá quase com a mão no ar-condicionado, velho. Você precisa. Você joga fora essa tampa de pizza que você tem pra se abanar aí, velho, cheirando mortadela. Finalmente, cara. Molho de tomate, sei lá que raio que tá cheirando isso daí. Ó, uma pergunta agora de cunho futebolístico, de conhecimentos gerais de futebol. Vou te dar uma boiada, hein, amigo. Nem deveria, porque você é muito folgado. Mentira, tô brincando. Mas vou fazer uma pergunta referente ao São Paulo, cara. Você sabe tudo de São Paulo? Tem um pouco, né? Tem um pouco os anos de vida, acho que acompanha alguma parte aí. É mesmo? Opa! Então manda o negócio aí. É o seguinte, vou te fazer uma pergunta aqui, que, ó, você tem que manjar bem pra saber quem é, velho. Senão você vai dar uma derrapada aí vai moiar teu ar-condicionado. Opa, vamos lá. Vai ter que começar a rodar a camisa parecendo que você tá fazendo break no estádio pra conseguir ter um ventinho no rosto. Vai lá, velho. O negócio é o seguinte, velho. Quem foi Armelino Donizete Quagliato? Como é que é? Armelino? Armelino Donizete Quagliato. Esse é o nome de um importante jogador da história do São Paulo Futebol Clube. Esse cara não é um mané, não, velho. Que você jogador? Deve saber quem é. Que jogador é esse? A resposta tá nele mesmo. É muito fácil. Ó, velho, é fácil. Essa é uma boiada, hein, velho. Vou repetir pra você. Quem foi Armelino Donizete Quagliato? Jogador de São Paulo? É, vou te dar uma dica, ó. Vou te dar uma dica. Ele era goleiro de São Paulo. Doni. Tá certo? Ele era goleiro de São Paulo. Ele foi goleiro de São Paulo, não conseguiu ainda? Doni? Donizete? Olha, esse aí é o segundo nome dele. O nome dele é Armelino. Olha lá, foi zoar o corintiano aí, tá vendo? Ó, você aí, mano. Esse jogador, importante jogador de São Paulo, ganhou todos os títulos possíveis no São Paulo. Era Armelino Donizete Quagliato. Só que esse tem que falar Quagliato. É o Boa! Meu Deus do céu! Pronto, cara! Tem que matar você! Levou o Scarlett! Aí, tá vendo se foi só o corintiano aí ou você derrapando aí? Não, eu fiquei nervoso lá. É que Quagliato dá a impressão de ser leite coalhado, tá ligado? Tem que falar Quagliato. Quando você falou o último sobrenome, eu comecei a lembrar. Nossa, será que é da década de 40? Lá, imagina, que... mano, imagina. Falei que era complicado. Parabéns. Um abraço pro Zete, que é ouvinte nosso. Você fica na linha, o Bá vai falar com você e vai combinar como que você vai receber esse ar-condicionado da Carrier presente da Polo Ar, tá bom? Obrigado, gente. Ô, posso fazer um merchan aí, aproveitando? Um split highwall de 9 mil BTUs da Carrier, hein? Que presentaço, cara. É HDI de bate pronto. Ganhou também uma bolsa térmica da HDI. Colinha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. E eu queria mandar uns abraços aí. Pode ir? Primeiro pra um amigo meu que me apresentou o programa de vocês que eu até então não conhecia, né? Uhum. É o Marcel Pimentel, que trabalha lá na, no antigo colega lá da Softec, né? Certo. Toda a turma que foi lá, pro tiozão, né? Que é um camarada nosso, pra todo mundo tá me ouvindo, que não vou lembrar o nome de todo mundo, né? E aí, Gê, queria mandar um eu amo ela pra minha patroa aí, aqui. Aí, salva. Qual que é o nome dela? É Carla. Carla. Carla. Carla. Carla, hoje é pra te salgar o bacalhau, hein? Aí vai. Opa. Pra receber um cartãozinho tapa na camurça. É a coisa vai. Gostei. E um abraço aí pra todos vocês aí, que realmente vocês são demais, né? Falou, valeu. Falou, obrigado. Olha que sorte que você levou hoje, hein, amigão? Você conheceu a galera aqui do programa. É. Opa, acho que hoje era o dia mesmo. Fui determinado pra comprar o ingresso e eu que ganhei um presentão aqui. Você comprou o ingresso do Energia na Veia? Comprei e na, quando eu fui comprar, a moça tinha me avisado que tinha acabado o primeiro lote. Ah, tá. Oh. E mais, foi, hein? E detalhe, você sabia que com esse ingresso aí, você, no dia da festa, no dia 8 de novembro, você já pode ir no Hopi Hari logo de manhã e curtir o parque o dia inteiro. Opa, a ideia é essa mesmo, Sombra. Eu já tô organizando uma caravana aqui na empresa, né? Boa. E já quer ir logo de dia, aproveitar e virar a noite aí, curtindo aí. Aí o parque encerra as atividades normais às 8 da noite. Você pode permanecer dentro do parque, numa área onde inclusive vai ter restaurantes abertos, vai ter um esqueminha bem legal para o pessoal curtir durante 2 horas, até a abertura da festa da véia. Beleza, então, Sombra. Obrigadão, viu, gente? Valeu, valeu. Um abraço pra você. Valeu, cara. Fique na linha, não saia da linha. Isso é bom, hein? E usa bem esse ar aí, hein, velho? O ar-condicionado da Polo Ar aí, oferecimento da... Cara, do Willis, cara. Oferecimento da Polo Ar. Esse verãozão que tá chegando aí, bicho. E olha, o Corinthians confirmou o jogo contra o Vitória. O Corinthians atuará lá na Arena Pantanal. É, possivelmente o Corinthians deve ter negociado aí, como muitos clubes brasileiros estão fazendo aí também, de levar os jogos pra lá. Enche o estádio, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha dinheiro. E pode botar a mão num dinheirinho, né, mano? Porque lá na Arena não tá dando pra botar a mão num dinheirinho. E no esquema de sócios torcedores, o Corinthians passou o Santos e Flamengo. Agora está em quarto lugar. A torcida do Corinthians. Ah, mas aí os primeiros ainda continuam os gaúchos e o Cruzeiro, né? É, não tô com ranking aqui, cara. Deixa eu ver aqui o ranking. Eu não estou com ranking aqui, viu, mano? Mas Inter, Grêmio... É, os caras estavam bem... Costumam estar bem... Inter, Cruzeiro, Grêmio e Cruzeiro. Eu não sei qual que é a ordem dos três aí. Acho quem, que é Inter. Lidera. Acho que o Inter é o primeiro. Mas depois do 5-0, de onde o 0-5... Não, os caras continuam. Acho que vai ser divide por 2, diminui 10... Os caras entregaram a carteirinha, diminuir, né? Tira a raiz quadrada... O cara entrega a carteirinha, fala... Tô. Pode ter uma baixa. Olha, tá certo. Olha, uma notícia boa pro palmeirense. Diga. Domênico... Só notícia boa, porra? Não, boa. Tem só isso. Calma, RG. É. O retrospecto... Calma, RG, que é desgraça. Pô, o Filipão. Também, RG, você não tá ajudando, hein? O Filipão. Hein? Boa noite. Ô, Filipão. Transforma pra tu. Doce de pessoa. É o Filipão tem um retrospecto negativo dirigindo o Grêmio, atuando contra o Palmeiras. Tô falando, pô, só notícia boa. E tirando Libertadores, deve ser verdade. Foram 16 vezes. O Filipão ganhou apenas 3 vezes. Caraca! Só tu isso. Vem com o meu João Palmeirense. Olha, Domênico, já ficou mais animado. Agora o Filipão. Já vai deixar as filhas dele dormir mais tarde hoje. Segundo a teoria de Chicão. Segundo a teoria do Chicão. Mas ali é outra história. Mas ali, né? É quando é. Nunca ganhou. A teoria é. Faz não sei quantos jogos que não ganha. E Domênico, se tu quiser. Se tu quiser, eu posso aliviar pra você. Agora seria legal. Então a gente só vai ganhar de 1-0. Tá bom. Não, aliviar, né? Calma, Felipe. Isso, também o Grêmio não consegue ganhar mais do que isso. Então, vai ter um gol de Marcos. A última vez que o Grêmio fez 3 gols, por exemplo. E eu vou pedir pra ele não fazer o pirata, só isso, tá bom. Só pra não fazer o pirata? É, não torcer. Ele vai fazer o gol e vai voltar. Não vai comemorar. Não, não vai. Até porque, quando ele faz o gol, ele tem que voltar pra marcar. É isso que eu peço, né? Tá bom. É isso aí. Eu ouvi Outback? Sim. Eu ouvi Outback? Eu tô com fome. Oh, delícia. Também. Tem time que não tem torcedor, tem fã. E não tem como provar um dos pratos do Outback e não virar fã. Vou falar, cara. Lá no Outback tem opções pra todo mundo, até pros amantes de uma boa massa. Você fala, pô, é verdade, tem massas? Cara, massas sensacionais. O Outback prepara seus pratos com ingredientes exclusivos só do Outback, pra que você tenha uma experiência que seja marcante, que você não encontre em lugar nenhum. Quer testar? Pede, olha, inclusive ontem eu comi isso aqui. Chicken Pasta Primavera. Um Chicken Pasta Primavera. Bom. Como que é esse prato? É um fettuccine servido com legumes e com tiras de frango suculentas, frango grelhado. E ele é refogado com molho Alfredo. Adoro molho Alfredo. Um abraço, abraço pro doutor Antônio, que adora o molho Alfredo. Tá, e coberto com aí, queijo parmegiano. Você ficou com vontade de provar essa massa deliciosa. Ah, então corre, Botback. Você que tá no trânsito hoje, você fala, hoje eu vou sair pra comer, hoje com os amigos. Cara, decidi pra você onde vocês vão. Outback, tá fechado o negócio. Estádio 97, tem oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça! Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Arena Space, o melhor do MMA em um só lugar, todo domingo, meia-noite, no canal Space. Inclusive o Domênico vai falar um pouco mais desse programa, que é bem bacana. Vamos lá, Dudu. Com certeza, olha só, eu vou dizer pra você que os seus domingos agora tem muito mais ação, mais adrenalina, com o melhor do MMA no canal Space, né? O Arena Space, que traz aí os melhores momentos dos grandes eventos de MMA ao redor do mundo. É todo domingo, hein, no canal Space. Você curte os golpes, a ferocidade, a brutalidade e o triunfo dos lutadores. Aquele jeito bem emocionante de terminar o seu final de semana, né? Um jeito bem bacana. E, ó, é sempre aos domingos, hein? Sempre no canal Space. Agora, em novo horário, sempre à meia-noite. E se você não tem ainda o canal Space, olha só, você tem que consultar a sua operadora de TV por assinatura. Ligue agora mesmo e peça já o seu. Tem que ter o canal Space. É, meus amigos, canal Space, emoções extremas, tem no MMA, tem no Space. Vamos trazer mensagens através do aplicativo de energia. O oferecimento do consórcio Remasa, seu sonho realizado com a menor parcela. Ligue, prefixo 11-3142-3440. Também no oferecimento de Sony Xperia E1 Dual TV. Esse smartphone é o smartphone completo da Sony por apenas R$499. O Wellington Cardoso escreve para nós através do aplicativo de energia, onde você tem um canal de acesso com a gente para mandar mensagens. Fala: falando em vagas para Libertadores, como tudo indica que o Cruzeiro será o campeão de 2014, caso o Cruzeiro chegue na final da Copa do Brasil com outro time, com outro time, ganha a vaga. O outro não, finalista, não ganha. Quem que ganha? Se o Cruzeiro tiver na Libertadores e ganhar a Copa do Brasil... Não vai pra ninguém. Não vai pra ninguém? Não. Tá certo. Azar. Azar. Não abre mão no Brasileirão? Não. Não. Acho que não, hein? Acho que não. Ah, acabou bom. Esse tempo. Agora... O Bruno Silva... Por favor, já teve uma vez que um campeão ganhou aí e não abriu, não. Por favor, tentem me esclarecer. Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, que teoricamente leva para pré-Libertadores, a Sul-Americana leva para pré? Para pré. Para pré-Libertadores? Leva para pré. É. E no Brasileiro ficar em segundo lugar, que levaria direto para a fase de grupos, como ficaria? Iria para pré ou fase de grupos? Aí vai para fase de grupos direto. Lógico. O Vitor De Conte. Sombra, campeão da Sul-Americana ganha a vaga da pré. Sim, acabamos de falar sobre esse assunto. O Carlos Henrique Zuanon. Como faço para saber quais dias que o Tricolor treina no centro de treinamento? Quero levar meu filho para conhecer o Rogério Ceni antes que ele pare. Abraço e chupa mano. Olha, chupa você, Carlos... que não vai conseguir realizar esse desejo do teu filho. Não, teu filho vai jogar isso na tua cara o resto da tua vida. Fala, pai, você não me levou pra conhecer o Rogério Ceni, ele parou. Eu não faço a menor ideia de quando tem que entrar em contato com a assessoria do São Paulo. Não, sabe o que você faz, já que você deve ser um desocupado. Entra no site do São Paulo que tem... lá esperando, velho. A hora que abrir, você entra. No site do São Paulo tem alguns passeios, você faz um passaporte e tal, de visita e tal, que acontece exatamente isso que você tá falando, mas eu não sei exatamente. Não, é mentira, não. Eu tô brincando aqui com o ouvinte aqui. Eu fui muito rude com ele. Você foi grosso, estúpido e imbecil. Idiota. Rude com ele. O negócio é o seguinte, amigo, inclusive aqui o departamento de marketing de São Paulo tinha me mandado e-mail. Já? Alguns e-mails, não foi hoje. É, referente a algumas coisas de serviços, ó. agendamento@spfc.com.br. Você inventou essa porra agora, não, tá aqui, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Agendamento@spfc.com.br. Agenda tudo aí, até pra falar com o presidente. Não, aí você pode fazer o agendamento ali. Então é pra fazer peneira do teu filho. Se o filho for bom de bola, você pode mandar nesse e-mail também. Se você quiser falar com a Aidara, agenda por aí. Olá, Aidara, Olá, presidente. O Daniel Santana, ouvindo vocês aqui na Via Dutra. Mas você acha que não tem isso? O quê? presidencia@spfc.com.br. Deve ter algum códigozinho ali pra ninguém saber qual é. Deve ser esse aí, mano. Ouvindo vocês na Via Dutra, através do aplicativo, show de bola, o São Paulo merece o Valdívia, vai Corinthians. É, vai tá louco, vai pro inferno. Fica, deixa aí, velho. O Vinícius Dias, esse mano é muito engraçado. Só quebrar o muro e tomar conta, rachei. Vai, São Paulo, abraço a todos. Pensou, velho? O Palmeiras chega lá com a chave, lá o São Paulo tá treinando no campo, velho. É verdade, mano. O Francisco Jackson. Sombra, é o Jackson do Jardim Ângela. Eu lembro do Alexandre Suma. Pergunta se ele lembra da locadora Eduda Games. Ele jogava Magic, abraço. Mas o cara foi embora. Caiu. Já. Ele sumiu. O Suma sumiu. É, deixa eu ver quem mais aqui. O Pierre Cunha. Libertadores, vocês esqueceram da vaga do campeão da Copa do Brasil. Valeu, Pierre. Não, mas isso aí já é garantida, gente. Copa do Brasil, Copa do Brasil. Já vai direto para os grupos. E o Cruzeiro ganhar lá a Copa do Brasil, ele garante a vaga dele. Sim. Pela Copa do Brasil. Não, não é assim, Domênico. Mudou o negócio. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil brasileiro, ele ganha um crédito. Aí ele disputa o ano que vem de novo. É assim. Se ele ganhar a Copa do Brasil. Se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Não. Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele abre vaga na competição nacional. Isso. É, não muda mais. Exatamente. Ele muda lá, abre, acho que uma quinta vaga. Ele joga em dois grupos. Olha aí. Isso é igual no Mario, Domênico. Você não jogava Mario? O Mario, quando ele tava pequenininho, ele pegava o cogumelo e ficava grande. Certo. Agora, se você já era grande e pegava o cogumelo, somava uma vida a mais. Você pegou mentira, Domênico, você já pegou cogumelo? Eu já. Pegar cogumelo? Como assim? Você já pegou um cogumelo. Você gosta de cogumelo? Eu adoro. Eu gosto, meu. Chá, chimeja, alguma coisa. E faz bem pra saúde. O chá? Cogumelo? Cogumelo faz bem pra saúde. Posso falar, até o chá? Não faz mal, pô. Cogumelo ajuda pra caramba. Não, calma, vocês estão falando do outro chá que faz mal. Que então eu vou com você, viu? Não, a vida é bela, viva o cogumelo. É, mas calma, que é cogumelo não é assim, não. Você não vai pegar. Não, você vai pegar qualquer um. É, tem como comer cogumelo que é venenoso. Mas aqueles que não são venenosos, tem uma gama enorme de cogumelos que fazem bem pra saúde. É, você fala isso, aí lá em Santa Isabel, tem um monte de cogumelo lá. Tem uma porrada de neguinho em Santa Isabel vindo no programa, quando sai pegando cogumelo lá... É cogumelo de vaca, aquele que nasce no cocô da vaca não pode. Cogumelo. É. Você quer viajar? Cogumelo. Você quer viajar e não tem dinheiro, meu? Come o cogumelo. É verdade, Calção. É verdade. Fala, Calção. Você vai comer o cogumelo? Viu, Calção? Eu sei morar hoje aqui, meu. Viu, Calção? O Corinthians vai pagar uma milha e meia pro Felipe e direitos de arena, você viu? Não, mas isso aí é em primeira instância. Justiça mandou pagar, velho. Não, mas não vai pagar. Isso aí é julgamento de primeira instância e vai recorrer. O Chicão também, tá? Aí Edjane Lima escreve dizendo: boa tarde, moçada, já é boa noite. Tamo aqui firme e forte. Olha só, ela tem fã, tem ídolo no programa. O Nelson Rubens agora. Ela tem ídolo no programa, olha aqui. Rude, seu lindo, você é demais. Ele não gosta disso. Mas, pô, você vai criticar porque ela tá falando a verdade. Não, porque você tá enganando a ouvinte. Ela pensa que você gosta da fruta. Não, ela falou que eu sou bonito. É, quando ela acha que você é bonita, é porque ela acha que você é uma edição, vem uma edição especial, dizem, tá saindo uma revista. O quê? Humoristas lindos, primeira página Portuga, segunda página Rua. Nossa senhora, hein? E terceira página, o Bernardo. Bernardo Veloso. Eu tô atrás do Portuga na revista. Bernardo é a terceira página? É o Tetinha do Mens. Aparece ele com a teta assim. O Portuga tem que pegar a capa, a contracapa e o pôster junto. Nossa. Olha, a Edjane, ela mandou outra mensagem falando: estou aqui me lombrigando por esta festa da véia no Hopi Hari. Vocês vão? Olha, festa da véia. O máximo que você vai ver é o Domênico e eu. Não, mas eu vou também. Você vai? Mano. Eu acho que eu vou. Mundo, aí, hein, Rudy? Eu vou também. Parece o tipo Dodô lá, né? Eu vou sim. Eu vou prestigiar o Dodô. Eu vou. A RG sempre tá lá também. Eu vou também, Basílio. Eu fui no navio só pra te prestigiar. Pô, fui ignorado agora na festa da véia. Ah, você não costuma ir em todas, né, velho? A véia? Só três eu não fui. Ah, mas nós não foi na festa. Então, nós fizemos 39. O senhor esqueceu que nós começamos juntos ao Sereno, a festa da velha? É verdade. O Domênico joga na minha cara até hoje que eu não fui na festinha dele lá do navio. Porque eu fui no seu show. Frango a passarinho, velho, de madrugada. Frango a passarinho no Sereno, na madrugada, frio à beira da Marquês São Vicente. Sabe o que aconteceu? Frio desgraçado, na antiga Broadway, a atual Easy. Muito frio. Ah, é legal. Muito frio. Posso falar uma coisa? Muito frio. Muito Diga, Rudy. Eu ia ter o show no navio, ia ser no primeiro dia, depois mudou pro segundo, depois pro terceiro e depois foi no último. É. Por isso que eu não fui na festa do Domênico, só que até hoje... Não é minha festa, ele festa não da rádio. Não, mas você fez no navio. Mas era a sua festa. Mas você não, a festa da rádio. Você ficou lá na cabine dando, tirando uma de... É, sou global. É. Ele falou assim, uma estrelinha lá no Brasil. Esse rapazinho falou assim, sou global. Eu saio da cabine. Se você for no meu show, eu vou ver você tocando lá. É que o Rudy é verdade. Aí o Rudy, eu fui no show do Rudy, porque eu também queria ver seu show, né, Maurício? Não importa. Domênico, não. Foi no último. Foi. Mas a festa foi à noite depois. Acompanhante. Ah, você fez mal onda também. Acompanhante que era a namorada, eu pensei que fosse a assessora. Porque a assessora saía toda hora pra ver se tinha toalha, se tinha refrigerante. Sua namorada. Aí, o Bozo lá, o Bozo. Eu até entendo. Ele é um cara que tem a fuça muito conhecida. Ah, tem, sim. Faz participações lá no Altas Horas. Às vezes. É global, né? A preocupação dele, ela é válida. Ele chegou e falou assim, mas se eu ficar saindo por aí, será que não vai ter muita gente querendo autógrafo, etc? Tira foto. Exato. Isso ele falou isso? A preocupação do Rudy é válida a preocupação. Lógico. Aí eu falei pra ele, não, fica tranquilo, meu. Público da véia é respeitador pra caramba. Gente fina, pessoal. Gente fina, pessoal extremamente educado. E você que vai no navio da véia na edição 2015, vai ter a oportunidade de assistir o show. Mas vai ter um horário. Com o Rudy Landucci não é problema seu. Nossa! Nossa, vai ter um horário pra tirar foto, tonto. Você não vai. Eu não vou. Eu vou dizer um negócio pra você. Como eu não vou? É muito legal ficar tirando foto com os ouvintes no navio. Vai estar. O Sombra desligou meu microfone, você foi. Em nenhum momento eu falei isso, nunca falaria isso. Não, desculpa, é muito legal. Você tem irmão gêmeo? Irmão gêmeo, não. Não, então foi você que falou. Deus não ia ser perfeito duas vezes, né, mano? Tá vendo como eu tenho razão? Ô, mano, por que você não tá entrando nas conversas que eu tô hoje? Tá com algum problema? Fala na cara, velho. Tenho medo de você, não, mano. É. Então, olha, navio da véia, inclusive, eu recebi informação. Sim. Nós já temos 80% da lotação vendida. É mesmo? É verdade. Pô, nós estamos em outubro, já temos 80%. Isso é um sucesso absurdo. Sempre já temos 80%. Não, eu sei, mas peraí, já nem virou ano ainda. Domênico, se continuar desse jeito, nós vamos no porta-mala, velho. É, do navio. Então, verdade. Você que ainda não conseguiu, não contatou, já fica esperto. Esse negócio não tem conversinha, dizendo, tá mentindo, só pra dar pra fazer promoção. Não é, navio da véia, bicho. Vai demorar mais um tempo aí, você vai ver, tá sold out. Vê o do ano passado pra ver o que aconteceu. É claro. Então o telefone pra você adquirir sua cabine no navio na véia é o 3624-9007. 3624-9007. Você pode procurar por Bruno Abiba e você vai conseguir fazer Sombra, a sua vai ter o Bruno, meu amigo Léo Jaime. Léo Jaime vai tocar? Vai, Léo Jaime. Bacana. Pô, queria ver o Léo Jaime de cu de sunguinha na piscina. Não, mas é o show do Léo Jaime, não é da Fernanda Lima. Eu perguntei se ele vai levar a Fernanda Lima. Não, ele não é casado com ela. Mas ele não pode levar, convidar a Fernanda Lima? Ah, talvez o Rodrigo Hilber não vai gostar muito. Ele fica cozinhando aí pelo Brasil. Eu queria ver o Léo Jaime de sunguinha. Aliás, a Fernanda Lima, ela não precisava fazer mais nada. Era só colocar ela no palco e o pessoal ficar lá na pista só olhando. Não precisava nada. Nem abrir a boca. Não precisa cantar, nada. Ó, a Fernanda Você Lima... Você tem aquele fã-clube da Fernanda Lima, mano? Não. Ela não me deu bola, eu... O Vieira tem. Mas quem que é melhor, a Fernanda Lima ou aquela Eubanking lá? É, que não é assim o sobrenome dela que Eubank? Fala. Eubank? Giovanna Eubank. Não é Eubank. É sim. É. É louco. Cara, vacilo. Quem sabe que eu tava falando? É sua colega de Globo, você não sabe? pensei que falasse Eubank. O seu camarim é do lado do camarim dela? Não tem nada disso. Fernanda Lima é parada. O seu camarim é do lado do camarim da Fernanda Lima? Eu nem tenho camarim. Ô, Rudy, não. Quando lota muito lá, eu nem tenho, velho. Mas você não tem? Como você não tem camarim? Fico no figurino lá. Como você não tem camarim na Globo? Não. Ah, quando tem muita gente lá, o Juba, que é um grande abraço. Quando chega o Catra... Ó, o Catra vai e nem o Serginho tem camarim. Ó. Abraço pra produção que ouve todo dia, Amanda Palmeirense, abraço todo mundo. Pra galera. E o Juba, que é o parceiro, tá com o Serginho desde a Gazeta, ele é brother. Eu chego lá e ele fala, Rude, hoje não dá, velho. Tem muita. É verdade, eu fico na sala lá, que é uma sala de OPEC lá. Salinha. E um abraço pra produção do Jô também, que ouve nós. A produção do Jô. É verdade. Muito obrigado a todos. E aí, o Rodrigo, como é que fala o sobrenome desse cara? Hilbert. Só pra ninguém falar soletrando, chupa a moto. Hilbert. Então, ele. É, chupa você que não sabe. E na falar propaganda o nome do cara. Ele perde a beleza. E vira o Dorival Júnior, você percebeu? No final, vira o Dorival Júnior. O Rômulo Antônio Vaz de Souza fala, Domênico, o Palmeiras não vai cair. Um abraço pro pessoal Civit. Se Deus quiser. Civit. O Éder Quesada, Dodô é nós. Acho pouco provável alcançarmos o Cruzeiro, mas a Libertadores virou a obrigação. Aqui é Palmeiras. Ô, Quesada, um abraço pra você, Quesada. Davi Herrera, RG, manda um amo ela pra Érica, minha esposa, curtindo as férias comigo em Natal. Vai, Corinthians, e chupa Ronaldo. Tá bem você aí em Natal, hein? Vai receber o cartãozinho aí, velho. Tá pra Nakamura hoje. O Thiago Ribeiro, que não é o que joga no Santos, ele fala, considerando a margem de erro, a última vez que os quatro grandes de São Paulo ganharam duas rodadas seguidas foi em 1845, quando o Carsudo tinha 97 anos. Eu tinha 97 anos. Você pagou o lanche pro filhinho hoje? Pro filhinho... Com certeza, Vazar? Eu comprei um jogo pra ele se divertir na madrugada e me deixar na boa dando uma sapatada. Uma sapatada? Foi um que ele escolheu lá. Ah, é um joguinho que ele ganhou. É um negócio que ele assim, é catamísseis, parece. Catamísseis? É o catamísseis. É um negócio que nossa, fica catamísseis. De um lado alguém apertando o botão, os mísseis sobem e ele tem que ficar pegando. Mas eu vou dizer. É uma mistura de pega-valeta com pula-pirata. É verdade isso que o Sombra falou, pela coordenação motora que ele tem, você vai ficar bem tranquilo, velho. Eu preciso de um tempo. Você vai ficar a noite toda. Eu preciso de 12 horas. Vem com o chapéuzinho do Israel, né? Fica defendendo. 12 horas, tá bom. Tá bom, é que já... Coordenação motora ali, você vai ficar... Fica o Jimmy de um lado, com o elástico, jogando os mísseis e o Ben já catando. Pela coordenação, você vai ficar Vai chegar o Rafael Malzone. Boa noite, Sombra. O Rude vai sempre trabalhar com essas camisetinhas curtas, aí quando ele se espreguiça, fica aparecendo a barriga dele na cama. Mas a sua mãe gosta. Ela Aí, Rude, falando besteira pra variar, né? Faz assim, ó. Você gosta de imitar, não é verdade? Então imita agora um mudinho aí, viu? Isso, quietinha. Cartão vermelho pra você. Vermelho? Vermelho? Tomou cincão, velho. É, a mãe, não é? Quando é comigo, é mãe? É. Uma vermelha. Se vale pro Mota, vale pro... pra todo mundo. Vai logo. Tchau. Olá. De 97, oferecimento aparecendo. Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot, também BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Você está pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Vamos a mais ouvintes. Ouvintes no 3284-7097. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal, Dodô. Vamos lá. Ô, Dodô, mandar um beijão pra Michele Cássia, nossa fanática ouvinte, que tá ouvindo lá de Monte Sião. Ah, que legal. Tá ligada de nós lá. Boa, é nóis. Muito valeu. Obrigado. Opa, essa linha aí foi pro saco. Ih, rapaz, olha só. É, fica falando do Nariga, olha, ele mandando um míssil. Ó, parece um míssil. Olha lá. Aí, o Nariga mandando sem um condições, míssil. Sem condições, troca a linha. Isso aí não é um contato de terceiro grau? Pode ser, Dudu. Porra, isso aí já tá de vigésimo grau, meu. Você viu, mano? Esses barulhos aí. É o ET quase do nosso lado aqui. Na boa, ó. Sombra. É. Imagina, você tá passeando ali numa estrada, seu carro. Ele para do lado. Para, é. Então, olha seu celular e fala, vou ligar pro seguro pra pagar DI. Você olha, seu celular tá sem sinal. Certo. Sem sinal. Numa dessa aí você sente uma presença. Você não vê, mas você sente uma presença. Sente uma presença? Eis que, do meio da névoa... Sai o Portuga. De meias entranhas. Sai o Portuga? Aparece um mendigo e fala, dá um troco aí, tio. Aí você fala, vai embora, não tenho. Aí o cara vai embora. É isso que você sente outra presença. Sim. Nessa outra presença é um ser extraterreno. Cacilda, bicho. Cara, queria fala, sombra. Gostaria de te abduzir e te levar pro espaço. Temos experiências com... É verdade, ele chega lá por... Ele só mexe a boca, assim. Vai longe. Mas você entende, é telepático. É telepático, burro. O contato é telepático. Eles não falam, tonto. O contato é telepático, ele só mexe aquela boquinha. Mas como é que vocês sabem que ele não fala? Ah, porque a gente já teve a experiência, o tonto. Mas assim, eu recebo uma mensagem telepática, mas em português do Brasil e em português de Portugal. Que eu não sei qual é o GPS do neguinho lá. É do Brasil, ele já sabe, ele muda. Eles são tão evoluídos que eles têm todos os idiomas. E vai longe essa conversa. Eles têm todos os idiomas do mundo. Se prepara. Aí, legal, aí se você quiser discutir até em mandarim, o cara manda lá também. O ET é embaçado. Mas e aí? Manda. Vai, continua. Aí o cara faz um contato telepático com você, Sombra, te propondo uma abdução. Sim. Certo? Ele quer te levar para um outro plano. Ele fala, temos negócios aqui na Terra, business. Ele vai falar assim, porque o ET também já vai estar malaco. Vai falar, business aqui na Terra e gostaríamos de fazer algumas experiências com seres humanos. Certo. Fala, aquela vaca ali, aí ele aponta lá, tipo, uma malhada já tá lá no... Faz pergunta, Domênio. Não, mas é verdade. Né? Aí você olha, por exemplo, o porta-mala do disco lá já tá uma vaca. Ah, no... é. Porta-mala do disco. Fala, aquela ali já não teve nem opção. Fala, aquela ali já não teve nem opção. Tá lá já, fala. Tô perguntando de maneira humilde. E educada. E educada. Vamos te raptar, se você assim concordar. É. Te levaremos pra um outro plano. Mas pra fazer o quê? Pra fazer um experimento. Que é? Nunca mais ele volta. Aí ele não vai mais falar a respeito aí do que seria, porque isso aí é só lá, quando ele vai te abrir, vai te examinar, vai te colocar um monte de chip, porque PT faz isso. É. Faz, é. Você não sabe, você não sabe. A vaca tá lá. Já tem um ET na teta dela. Vai junto, a vaca vai junto. Já tem um ET na teta dela. Vai ter caboclo. Era o Portuga. Então, o negócio é o seguinte, Sombra. Você vai ou não vai? Ele fala, você vai voltar algum dia pra Terra, mas até aí você vai confiar no ET? Você vai reivindicar com quem depois? Mas ele vai ganhar o quê? Mas se é a minha opção, eu falo que não, ué. Mas ele fala, gostou. Ué, mas você não gostaria? Eu falo não. Mas você falou que acredita e você não gostaria de ir lá conhecer tudo. Peraí, eu acredito naquilo que você faz, mas não gostaria de fazer o que você faz, Mota. Não sei. Entendeu? Ué, como assim? Não sei. Ué, vou saber. Eu queria ir lá pra ver o que é. Se acreditar nas coisas não significa que você quer fazer as mesmas coisas. Eu quero ir lá. Eu queria ir lá ver o que ia, Motinha. Eu mas ia. O Mota teria uma facilidade maior pra esse tipo de situação, já que ele gosta de métodos invasivos. É verdade. Não é, é verdade? Ah, quem disse que vai ser por lá? É, o primeiro orifício que o ET vai querer vasculhar. Não, o ET não tem. Não, porque eles são muito avançados, o negócio dele é pela íris do olho. Então, é outro olho, mas o olho... Não, é por isso, seu tonto, o outro não tem íris. Mas esse ET que o mano tá falando é analfabeto. Ah, mas se é o Mota que vai lá e fala, não, aí não, já tô acostumado, mas você tenta iria. Outro. Não. Se o ET fala, vai, te prometo que em 2 meses te trago de volta, te largo aqui. Não. Tá também bacana, não. Assim, legal. É. Ó, tem que fazer o estádio, o Zé tá mandando entrar no ar. Não. Seria, Domênico. Não vai dar. Nem ferrando. E se ele falar, vou dar uma recalchutada na tua corda vocal, você vai falar até 150 anos. Você quer ver agora? Como assim? É? Ó, a proposta pro ET, pro Domênico. Assim, ó. Vamos lá. O Palmeiras não cai e eu tiro todos esses caras do conselho de lá. Oh, vamos fazer uma visita pros caras lá. Né? Fazer o quê, né, Domingo? Tamo junto, vamos fazer a visita. Mas eu vou ver. E ano que vem vai ser campeão mundial. Não, mas eu vou ver tudo ou não? Porque eu vou estar lá em cima agora. Não adianta, vai saber. Tirar sala de quem? Não, depois na volta. Lá eu trouxa. Você torce pra quem? Na volta. Marte Futebol Clube. Não, você vai ser devolvido. Aqui você não sabe que condição. Eu quero ver, mas eu quero ver. Mas tem que ter pelo menos uma TVzinha de tubo. Nossa, que tem. Dá pra ver? Pra ver o jogo? Pra torcer, não. Ah, não precisa nem ser LCD. Não adianta, bora. Ah, é. Inferno, mesmo. Vocês. Ai, com ouvinte logo aí, trouxa, vamos. Não. Ai. Não pode Brasil. Nem fantasiar com o Domênio. Ah, vai pro inferno, alô. Essa conversa, alô. Eu tô lembrando de um ouvinte. Ah, mandou um Twitter. Alô? Porra, vocês ainda ganham pra falar esse monte de bobagem. Quem fala? Ai. Consegui de novo o baralho. Não, de novo não. Ah, não, porra, de novo não. Então tchau, caiu. Não. Peraí, meu, calma aí. Sabe que você fala, alô. Isso no programa de manhã com o palhaço? Você vai desligar na cara, hein? Mas como não, nós não pera somos. Peraí, Dondô. Não vou desligar. Dondô, não. Quem é você? Dondô. O Dondô. Teu nome, é brother? É Guilherme Gonçalves de Amorim, ligou ontem, Santista. Santista, ligou ontem, né? Mas ontem conseguiu. O Santos não tinha ganho do Bahia e hoje, agora já ganhou. Hoje ganhou, já ganhou, agora ele, já ganhou. Errei o placar, mas já ganhou. Já ganhou, e o que você não falou ontem que você queria falar agora? Exatamente. Então, o pessoal no trabalho encheu meu saco que eu não mandei um abraço pra ninguém do trabalho. Isso, faltou isso. Preocupado em ganhar aí o kit da Bozano, que é sensacional. Mas muito mais importante verdade, o kit da Bozano que seus amigos do trabalho. Você, aí você se deu bem, velho. Você ganhou o kit da Bozano. Chupa amigo do trabalho. Eu fui buscar hoje aí, sensacional. Chupa trouxas. Muito, muito proveitoso aí. Boa. Assistiu o jogo ontem? Ah, eu tava escutando vocês e trabalhando ao mesmo tempo. Agora eu tô no horário de janta aí. Janta. Nem cheguei a ver. De só janta. Vi depois dos melhores momentos. E, nossa, como perde gol, viu? É, brincadeira. Mas você tá na empresa agora? Não, então, tô no meu horário de janta, tô aqui embaixo. Janta, RG. E qual foi? E quem que vai jantar? É. Qual é o menu? O menu, hoje é sexta, né? É. Uma breja, um amendoim. Na janta. Na janta? Tudo bem. Na janta. Tem que tomar mesmo. E você vai voltar a trabalhar? Amendoim na breja? E breja? É, amendoim e breja. Amendoizinho, gente. Mas você vai voltar a trabalhar ou não? É. Vou voltar mais um pouco, mais uma hora ainda. O que você faz? Só que você não é cirurgião, não, né? Não, TI, programador. É ti, daqueles palmas. É ti, pode. É ti? Pô, mas sabe o que eu queria falar? Mano, Oi. Eu vou ser o primeiro Santista a ganhar Splinter High Walls. Não vai. Quando? Não vai. É. Full Electric. Por que, mano? Já foi, amigão. Acabou de ir, brother. Ah, o quiz, ô, amigão, infelizmente, mano, o quiz da Paulo Ar aí já foi realizado um pouco mais cedo, cara. Foi um tricolor que ganhou. Ah, então foi na hora que eu tava... É, dançou, né? Tava jantando. Pô, que pena, cara. São Paulo 1, Santos 0. É, se não tivesse tomado cerveja, né, RG? Tá vendo? Você foi tomar cerveja, pô. Desculpa, mano. É tipo você que não ganhou o ar, ô trouxa. Ó, continua se abanando lá com o leque que você ganhou no casamento lá. Sabe aqueles casamentos que às vezes não tem ar-condicionado, por causa daquele leque de madeira que não ajuda em nada? Compre daquele lá, ô trouxa. Tchau. Aí, foi querer me zoar, tchau. Caiu. Caiu. Assim, tchau. Eu tava aqui todo educado, explicando o que aconteceu, que o quiz da Polo Ar já tinha sido feito. Aí, quis me zoar, tomou. Foi tomar a cerveja, perdeu o lugar. Ô, Zeca, ô, Zeca. Preferiu a cerveja, perdeu o lugar. É. Que ferrou. Com cerveja só você que se dá bem. É, Zeca. Eu já tenho o meu Willis Carrer lá, eu tomo com a cerveja. Não, Willis, não é Willis Carrer. Willis Carrer. Willis Carrer foi quem inventou. Tá escrito lá Willis Carrer. Tô letrando, Zeca. Não, é Carrer. Willis Carrier foi. Tudo bem, mas depois da quinta cerveja eu falo assim. Ah, bom. Mas tudo bem. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Quem sabe agora ouvintes com mais sorte. Oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais, uma concessionária Peugeot. Também Banditec. A faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com. Ponto BR. É, toca lá. As drogas. É isso aí. Alô. Ih, essa linha. Ih. Aí. Essa linha. Aí eu entrei de novo, velho. Essa é a do trem, velho. Essa aí tá, não tá fácil. Acho. Vamos lá, outra. Calma. Tá travadas as linhas aqui. Vamos trazer aqui. Eu vou trazer mensagem. Vamos chamar o Juca? Vamos chamar o Juca? Opa! Pra você, viu, Domingo? Nas horas de emergência. Pô, vamos lá pro Juca! Com a nova onda agora que tá aí, depois da... Depois do... Esse negócio de pesquisa. Ah. Cuidado com você aí que fica com esse negócio de luz no final do túnel, hein? Porque pela margem de erro pra mais e pra menos, pode ser um puta de um trem que tá vindo, hein? Essa foi boa, hein, gente? Sensacional. Sensacional, é boa. A luz no final do túnel. Essa foi a piada já! Idiota, para. Ele ia até te chamar pra ir pra praça. Só que essa piada você ia pra praça. Vai pra praça, pô. Fala com o Marcelo lá. Esse imbecil. Manda o roteiro pro Marcelo. Mas aí, Domênico. Bom, vamos lá, RG. Salva. Professora chega na aula. Aquela puta zona de novo, Joãozinho. Fazendo uma puta de uma sempre bagunça. Ele, né? Sempre, né? Certo. E ela irritada. Joãozinho! Presta atenção. Qual é o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel. O Joãozinho olhou pra ela, né? Meio aquela puta bagunça. Ah, professora, isso é fácil. É tempo perdido. Ah, sensacional. Não. Que isso? Domênico, que isso? Violência, não. Eu sou mó vendido, Domênico. Mas o vendido por quê? Você fica gritando que é isso, apanhando aqui. Ah, mas o que eu posso fazer? Aí, daí lá, o cara. Efeito suspense pro Michel Bastos. Sua letrana. Saiu. Michel Bastos vai poder jogar? Vai poder jogar. Uf, meu Deus. Que alívio, hein? Eu daria. Ó, eu escalava o Reinaldo na lateral esquerda e dava um descanso pro Kardec e jogava ele no meio. Precisando. Jogava Michel Bastos e o Bosquilha. 3284-7097. Vamos lá. Oferecimento de Grupo Extra, um nome construído com história. Toca, Drubal. Alô? Alô? Vida, alô? Hoje não tá fácil. Alô, quem fala? Foi o ET. Não, é. ET. Abduziram o ouvinte. Vocês estão brincando com essa porra de ET? Né? Alô? Segura. Alô? Quem fala? Rafael Pellegrino. Quem? Rafael Pellegrino. Rafael Pellegrino. Só isso, né? Rafael Moraes Pellegrino. Não entendi. Vamos de novo que tá ruim a ligação, hein? Rafael Moraes Pellegrino. Moraes Pellegrino. Fica num lugar melhor, que tá ficando ruim, não vai dar pra entender. E vem três vezes sem jus seu nome, mas quantos anos você tem? Eu tenho 22. Não tá dando pra ouvir. 22. Né? Mas 22. Tá ruim a ligação, 2.2, RG. Ah, dois patinhos aí na lagoa, como é que geralmente faz? É com mais idade, não é com essa idade. Como assim, mais idade o quê? O cara sai Pellegrino por aí. Ah, então, sensacional, aí sim. É Pellegrino, não é Peregrino. Olha, o RG. Olha, o RG tá Peregrino. Salvando a hora. E o que era? Pellegrino. Ah, tá relacionado. É, tá tudo igual. E qual que é o bairro aí? Eu moro em Veleiros. Agora melhorou a ligação. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, só traria consentimentos. É isso? Ele não sabe a música, ele fica cantando depois. É isso na música, amigo. Não tem, tonto. Eu errei. Aí depois vem meu e uma coração. Nome do eu cantor. Não me elegi no Rio. Eu estou muito puto. Ah, você não se elegeu. Eu não me elegi. É, pô, você mora em São Paulo. Falei hoje no jornal. Desisto da política. A música. Vou vender meus CDs das ruas. Uma nota. Quem é o cantor? Ah, olha. Essa música é bíblica. Não é. Ah, Gessé. Bubo. Ah, esqueci dele. Ele esqueceu também. Eu não convido. Que é? Você nunca ouviu? Nunca ouviu o Gessé? Cara, também essa música é velha pra cacete. É, mas ó, mas clássico. Ah, lá, é clássico. Leiro, repousasse na palma da minha mão. O quê? Até eu sei. Gessé tá se virando no... O Portuga fez uma versão pra ele, mas ele tirou o veleiro, botou outra coisa. É, meu coração. Olha a nota do meu cara. Coração. Já foi embora a música. Ele cantava muito, cara. Olha, você escutar isso sem tomar o Rivotril é perigoso, viu, Bidão? Para, Cláudio. Agora sobe, ó. A música vai dar uma subida. Olha, vai subir, cara, vai, ó. Essa música é sensacional. Esse rapaz já morreu. E as que vem e que muitos vai. RG, aí, fim de anos 70, começo de anos 80. Tudo isso? Por, é, opa. Essa música? Vem assim. Vem. Que nem você. Você tem. Boa. Ai, juiz, porra. Quantos casais se formaram ao som dessa música, de Gessé? Né? É. Não, mas não é nessa música, é ao som de Gessé. Porque o Gessé tinha música só nessa linha. É. Houve muita fecundação, né? Bastante. Como o mano disse, principalmente nos procriar. Principalmente nos banquinhos de trás dos Fuscas, porque antigamente eram nos Fuscas. Você já chegou a fazer sexo dentro de um Fusca, por exemplo? Lá na biblioteca, atrás da biblioteca. É, mas não no centro, na Vila Maria. Mas não era uma coisa muito inconveniente, muito espaço pequeno. Mas nessa hora, fugir. Nessa hora? Não dá pra fugir, né, RG? Ajusta. É mesmo? Não dá pra fugir, né, RG? Tá ali, tá preso. O volante nem mexe. Mas, por exemplo, um cara que nem o Portuga não ia conseguir. Ah, que tá lá. Não, aí deixa a porta aberta. Abra a porta. Ele tá com a bunda pra fora. Mas o Portuga nem numa Kombi ia conseguir. Não, mas peraí. O Portuga, mas nem numa cama, aquela king size de motel, ele consegue hoje. O Portuga, ele faz hoje como se fosse uma abelha pegando pólen numa flor e levando pro outro lugar, tá ligado? Assim. Pô, o Portuga diz que pra ele fazer um relacionamento tem que vir uma empilhadeira. Sabe dessas que carrega pallet de bebida? É. Vem empilhadeira, levanta. O Portuga não é convidado. Nossa, frente, não. Ele não é convidado mais pra ser padrinho faz muito tempo, sabia, mano? Ah, é? Não, porque tem que dançar a valsa. E pra dançar a valsa, a menina pega na sua. Vai, Domênio, pra sua, Domênio. Essa porra. Ô, velho, time. Qual que é o bairro aí? Já foi, Veleiros. Time. Veleiros. Ah, é Veleiros. E o time? É o Verdão. Nós! Xi é o Katsu. Xi é o Katsu. É o Katsu. Se não ganhar, o bicho vai pegar. Se não ganhar, ó, o Seca Pimenteirinha. Se repousasse na segunda divisão. Chega de musiquinha com o Palmeiras. Ah, tá muito gracioso os São Paulinos aí, né? Tá que engraçado. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Cara, quero muito ir. Então, como é que então fala. Como é que diz? Qual é a frase? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Aí, garoto, aí foi. Mas falei tem vaga aí. Falou certinho aqui, tem que estar aqui, olha aqui mesmo. 7:30 na Avenida Paulista, 1439. 7:30 da manhã, hein? Que legal, cara. É da noite. É o jogo balada. Não é balada, jogo? Eu achei que não fosse conseguir. Noite. Sete e meia da noite. 7:30 da noite. Então tá bom. Legal. Beleza. E aí, velho, o que você acha? O que vai acontecer nesse jogo? É difícil o jogo, hein? Tu vai tomar um fumo. Não vai, filho. Isso daí, pra te falar, como vocês não ouviram direito, minha idade é 32. É que o pessoal tá me xingando achando que eu tô mentindo a idade. Não, ah, é tá, isso, né? Você tem 32. Essa ligação não. Que tava não é 22, ruim, é. É 32. É, tudo a ligação bem. Tava muito ruim. Não, que Veleiros aqui é meio. Que é embaçado. Mas é o seguinte, ó, vou te falar uma coisa, viu, diga. Tava no Praza aí, tem muita relação com a nossa fase, né, cara? Assim, depois que o Praza saiu, a gente perdeu tudo. A gente perdeu tudo. É, mas não é só o Praza também, né? Claro que não, mas assim, você percebe que parece que a sorte tá voltando, né, cara? Impressionante. Agora o Palmeiras mudou para as melhor. Ah, boa, vovó. Boa, boa. Vocês viram? É, boa, mudou para as melhor. Tudo bem com você, vovó Olímpia? Tudo ótimo. Fala, velho. Depois que virou o turno, eu fui em todos os jogos, cara, porque eu até brinquei com meus amigos, falei, não, agora eu vou até o Palmeiras subir porque tá difícil. E, cara, nesse último jogo, a hora que o Palmeiras tomou o gol no jogo contra a Chapecoense, na verdade não foi o último, foi o último aqui em São Paulo. Foi em São Paulo. Contra a Chapecoense, a hora que tomou o gol, eu falei, meu, a gente tava todo o estádio muito triste e tal. A hora que os caras erraram aquele gol na cara, sem goleiro, daí o Deola fez uma defesa, eu falei, não, a sorte tá virando, e não deu outra, cara, o Palmeiras virou e, meu... Pelo Deola fazer a defesa, ele já viu que a sorte mudou, né? Foi exatamente isso, e aí saiu o gol do Henrique, e aí você falou, não, tá louco. Não, e você sabe, sai que eu assisti o primeiro tempo, em casa eu tive show depois, eu assisti o primeiro tempo, aí eu parei de assistir o jogo, você acha que eu dou azar ou não? Bora, nossa, você dá, hein, cara. Fez 4 gols, velho. Fazia tempo que não fazia 4 gols, hein? Eu rezei até pro meu avô no caminho, eu juro por Deus, meu avô era palmeirense, meu tio avô também, eu comecei a rezar, eu falei, mano, tira essa zica. E o Palmeiras atacou pra caramba, Domingo. Tomou um gol. Tava melhor. Aí eu rezei pro meu avô. Melhor no jogo. O Conrado, falecido, que tá no céu, e ele deu 4 gols pro Palmeiras. Jogos aí, olha, 4 teve, gols, Domingo. Vou dizer pra vocês. Obrigado, vô. Teve alguns jogos aí, não foram muitos, mas alguns deles, o Palmeiras perdeu e não merecia perder. Figueirense. Cara. Não mereceu. Não, o Figueirense não merecia. O Goiás. O Cruzeiro, ó, o Cruzeiro aqui em casa, o Palmeiras merecia ganhar o jogo. Merecia ganhar o tomou jogo. Tomou 2 gols que foi regular. E contra o Flamengo, o Palmeiras ia ganhar o jogo também. Ah, mas aí é culpa do Valdir. É, aqui, né? Tudo bem, mas o Palmeiras tava muito melhor que o Flamengo, tava perdidinho no segundo tempo. É, mas, ô Domênico, ia tomar a virada. No primeiro tempo, o Flamengo podia ter feito 4-0 também. Então, assim, o jogo foi empate, foi justo, cara. Se for esse jogo aí. Qual do Flamengo? É, porque o Flamengo, o primeiro tempo, o Palmeiras morreu. É verdade. Não quis fazer gol. Aí o Palmeiras mas vou falar um negócio pra vocês, viu, cara? A gente tá metendo. Agora não, né? Mas assim, o pessoal mete o pau no Valdívia, pode falar o que for. Eu nunca, assim, falei que o cara é 100% um bom profissional, mas, meu, o cara joga muita. Joga muito. Há muito tempo eu falo isso, os caras me enchem meus sacos, os palmeirenses falam, mas o Valdívia. Mas, meu, o cara joga muita bola e eu vou te falar. A gente idolatra o Ganso, a gente, meu, fala bem pra caramba aí com o Camilo. E esse cara aí é sensacional, cara. Você pode falar, o cara se contusa, né? Sabe que lá onde ele treinava, lá no Oriente, lá os treinos tudo diferente, né, meu? É tudo, sei lá como é que é o treinamento dos caras, uma vez por semana, sei lá, o cara veio arrebentado. E o cara, quando joga bola, é outra coisa. Mas ele mesmo não se cuidava, ele admitiu isso já, e hoje ele sofre. É, independente disso, né? Aí também, claro, o cara é jogador, ele tinha que se cuidar. Até concordo com o Mano, porque fala desse tipo aí, que do cara... Tá ruim a ligação. É, olha, amigão, olha, vamos tipo agradecer Valdir, a sua participação. Funciona, sua ligação, infelizmente, tá ruim, né? Tá muito ruim, mas você conseguiu sua vaga. Tem que estar aqui amanhã na frente da Energia, na Avenida Paulista, 1439, às 7h30 da noite, no máximo, hein? Já tô com frio na barriga, viu? Tá bom? Esse aí vai ser bom, esse jogo, jogão, hein? Jogo difícil, hein? Difícil, mas vai ser bom. Tomara que a gente consiga aí os pontos que vou estar assistindo, né? Aí também. Vai sonhar. Se o Corneto vai ser no outro e vamos pra fora. O Sombra tá torcendo pra nós agora. Vamos que vamos. Valeu, galera. Obrigado, desculpa, a ligação tá ruim aí, que eu tô chegando aqui em Interlagos, é muito ruim mesmo. Não, mas tá a bom. Culpa não é sua, cara. É que às vezes acontece. Cara, ô Sombra. Um abraço! Valeu, um abraço pra vocês aí, meu. O HDI é de bate pronto e a gente vê isso aí depois dos brindes aí. Abraço! Tá bom, ganhou aí. Valeu. Peraí, que é o Broca? Que foi o Broca? DJ, Broca Fumigante. Broca Fumigante. Broca Fumigante. O Tutu bateu, tá? Seguinte. Não, eu queria só falar. O Broca jogou os discos agora de disco. Ramones? Meteu rock só. Cara, Ramones, cara, eu gosto muito, cara, de Ramones, cara. Ramones? Não, porque eu nunca falo sério, só falar uma coisa. Esse negócio do Valdívia aí. Vai falar sério? A carreira dele, esse negócio dele não jogar, se machucar, isso aí só vai contra ele. Ele não ter esse cuidado, ele poderia ter ido muito mais longe, poderia ter jogado de repente no Real Madrid, no Barcelona. E essa postura dele só ferrou. É, claro, ferrou o Palmeiras um tempo, mas. Errou muito mais ele do que qualquer outra pessoa. Mas agora viu? Também você foi bom duto. Real Madrid, Barcelona. Jogar no Real Madrid, Barcelona. Não, tio. É o Valdívia, hein? O cara é bom aqui pro cenário nacional, velho. Se ele tivesse cuidado, cara. Ué, ele já foi pra fora, não vingou lá fora. Mas ele foi pra Arábia, esse mito foi derrubado pelo Douglas. É verdade. Mas é só o que Edson não foi contratado pelo Barcelona? O Valdívia é muito mais bola que todos esses que o Somba falou. E vou dizer uma coisa pra você, é que vocês não acompanham. Se ele se cuidasse e mantesse esse ritmo de jogar bem direto, velho, ele é jogador que seria um jogador acima da média, com certeza. O Rudy não falou bobagem, não. Poderia estar jogando nos maiores times do mas lá ele não fora. Jogou na Europa? Sim. Poderia estar, sim. Mas ele não se cuida, amor. Até esse que é o então, problema. Então, jogou na Europa, teve oportunidade no vincular. É só assistir um pouquinho dos jogos do Palmeiras, você vai ver. O cara ia pra balada. Quando ele joga bem, você então, fala, pô, o cara é diferenciado sim, mesmo, velho. Mas um monte de gente perdeu a carreira sim, mas assim. Mas é o que eu tô dizendo. Tirando isso, ele poderia ter ido muito. Exemplo você tem ele. Bastante. Tem Adriano, tem então, um monte. É isso, né? Tem um monte. O próprio Jobson, de repente, poderia Jobson. Ter ido muito. Tem um monte aí. Hoje o Balotelli tá aliás, o Adriano era a grande Copa do Mundo, Adriano, era sair do Brasil aqui pra ele. Era se tivesse em forma, hein, que ele se livrou? Ele tá... Não sei. De repente com ele. Se ele tivesse assim... aqui, eu não sei se o Brasil tava melhor. Gente, na boa, um jogador não ia fazer essa diferença. Ô, Sombra, mas não era Adriano, não foi minha culpa. Essa Copa do Brasil era pro Ronaldinho Gaúcho estar fazendo a melhor Copa dele, em alto estilo. O Kaká tava fazendo uma baita Copa do Mundo. O Adriano, Ganso. O Neymar, o Ganso. Esses caras tudo ia contribuir pra caramba pro Brasil. Só que os caras não se cuidaram. Entendeu? Não se cuidaram e acabou aí. Ó, o Valdívia jogou no Raio Valecano e depois um sorvete da Suíça e... Sorvete? Mas ele não se cuidava. Sorvete ele só chupou. O Mota perguntou se ele já jogou. E também tem uma coisa. Então, também tem aquele cara que ele é muito bom jogador e às vezes vai pra Europa vinga. E não tá vinga. Muito, também não. Mas também tem esse lado. Às vezes o cara... Vamos supor que ele fosse pra um grande time. Podia se intimidar, não vingar. É um exemplo? O Riquelme foi pra Europa, não deu certo. Mas no Vila Real ele foi bem. Era um baita jogador, o Riquelme. Bem quanto... mas no Barcelona... Aqui é um exemplo. O Sócrates. Sócrates também não ligou. Sócrates chegou lá, desceu do avião. Edmundo. Pegou no clube e falou assim, quer saber? Isso aqui não é pra mim. Não rola. E veio embora, velho. Eu lembro disso, meu. Ô, Narigudo. O Broca tá falando um sonzinho aí que você gosta de rock, só pra você falar da BV. Olha aí, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É só você acessar www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. E olha, através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você tá procurando. E o melhor... tudo isso sem sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. Mais informações, amigão, é só ligar 3003-7888, 3003-7888. É isso aí, amigão, com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Boa, Narigo Dex, estádio 97, também tem um oferecimento de Banditec. Agora, tem um convite para você que está pensando em fazer uma faculdade de tecnologia em 2015. É o seguinte, se liga. A Banditec está convidando você para o evento Trilhas. Esse evento é uma chance para você conhecer os cursos da Banditec em oficinas monitoradas pelos professores de cada área. E as oficinas serão totalmente práticas. Hands-on, como se diz na área de TI, claro, né? A Banditec tem 75% de aulas em laboratório. Não ia fazer um evento meramente teórico, não é mesmo? Você vai sentir na prática o que é estudar na Banditec. São três trilhas, tá? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. O evento Trilhas vai rolar de 13 a 15 de outubro, segunda, terça e quarta da semana que vem. E as inscrições são gratuitas no site da Banditec. Entra lá agora, tá afim? Banditec.com.br. Mas não bobeia, sabe por quê? As vagas são limitadas, então entre lá agora e escolha a oficina e a data que você prefere. Ah, e se quiser, você pode fazer mais de uma trilha para conhecer melhor cada curso e as diferenças entre eles, tá? Ideia bacana demais da Banditec, não é não? Vai lá! Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Vamos trazer mais ouvindo. Tem mensagem aqui, olha, do Giancarlo Silva. Sombra, acabei de passar pelo Portuga. Ele estava tocando flauta para reunir as capivaras na Marginal Tietê. Aparentemente, ele amamentava a menorzinha que carregava no colo. Tadinho do Portuga. Então nasceu. Nasceu? Nasceu. Porra, ele estava grávido e nasceu uma capivara? Nasceu. Coitado do Portuga. Será que sabe quem é o macho, né? O Bruno Dias Gomes tem nome de escritor, hein? Ó. Domênico, não quero te deixar preocupado, mas e se tratando de STJD... eles podem utilizar o dicionário Aurélio para rebaixar o Palmeiras. Pois segundo o dicionário temos, nacional é igual feito ou produzido no país, ou seja, com muita vontade dos juristas do STJD, o Campeonato Paulista é feito ou produzido no país. Ele coloca vários KKK, significa que ele está rindo do outro lado, e manda abraços amigones. Valeu, cara. Valeu. É, aí seria demais, né? O Marcelo Lima Dantas, ele escreve falando boa noite, amigões, mais uma daquelas estatísticas que não mudam nada. Nessa última rodada, novamente as equipes paulistas ganharam seus jogos. Agora, uma particularidade, todas ganharam por 1-0. Olha, será essa que parte... já houve essa coincidência antes? Segundo a margem de erro, para mais e para menos, a gente não lembra. É. São Paulo ganha do Galo e o Cruzeiro empata com o Flamengo. Abraços a todos, bom programa. Marcelo Lima Dantas mandou a sua mensagem através do aplicativo da Energia. Vamos a mais ouvintes. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor, acesse hdi.com.br, Domênico. Não, o Vieira pôs uma... tuitou aqui um negócio engraçado. O anão. Do mortal? Um anão, rapaz. Foi jantar com a noiva dele e aí... Louco, a garçonete... Não, a garçonete não percebeu que ele era anão. Entendeu isso? E deu um livrinho de colorir pro cara achando que ele era criança. Meu, acabei de sentir um déjà vu aqui, meu. Tô falando sério, velho. Já sentiu um déjà vu, Domênico? Foi... Eles até brincaram, acharam engraçado tudo, né? Domênico, já sentiu um déjà vu? Engraçado. Tem que tomar remédio. Você imaginou, mano? É, mano. O cara vai lá. Loucura vai... total. Já tá com a noiva e ganhou um livrinho de colorir, velho. Foi embaçado, da hora. Essa foi embaçada, velho. Ô, vamos lá, vai. Isso é louco. Imagina, e eu não sou o anão que tava lá, não, hein? Vamos lá, vai tocar umas drumas. Eu tenho 1,71, só. Esse senhor é sensacional. Loucura. Alô? Alô? Quem fala? Quem fala? Diego. Como? Diego. Ah, Diego. Diego do quê, Diego? Diego Busato Fraga. Busato Fraga. E quantos anos você tem? 29. Como? 29. 2.9, RG. É, Busato Fraga. Domênico. Oi. Eu Diego pra você, tem umas coisas que... tem umas coisas que é muito louca. Eu vou falar, viu? É fácil. E qual que é o bairro aí, meu velho? Brasilândia. Tô louco, meu. Brasilândia. Então tá bom. E o time? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, amigo. E aí, mano? Tudo bem? Beleza. Porra, velho, Coringão nesse Campeonato Brasileiro aí, se tivesse jogado sério, tava buscando o título, hein? Mano, deixa eu dar uma informação de utilidade pública pra vocês aí antes. Eu passei na Marginal aqui agora e realmente alguém tem que buscar o Tortuga, cara. Ele tá alimentando a capivara ali na Marginal, cara. Na beira, viu, aí, velho. E a capivara. E a capivara, nossa, falando, não é mamãe, não é mamãe. É a história do elefantinho e das capivaras. Não, e é muito bonito a hora que ele pega a capivara e põe no ombro pra ela rotar. Nossa, não, que louco. Não é bonito, é asqueroso o negócio. tem contar as que ficam capivara do outro lado do rio fazendo coral. Dá-lhe, Portuga, dá-lhe pau, Portuga, dá-lhe pau. Imagina, mas quando. Vocês imaginaram quando o filhinho do Portuga começar a entender as coisas? Nossa. Fala assim, pai, que história é essa de capivara, pai? Ah, o duro não é entender, o duro é ele explicar pro filho. Mas, como é que foi, né? O pequeno Bernardinho, ele não vai entender nada. Ô, tadinho, pai, tu comias uma capivara, pai? Ele vai sofrer, esse moleque vai sofrer bullying. Coitado do Portuga, mano, Portuga é sangue bom. Ô, amigão! Não, então, realmente, cara. Pô, você fica falando que o cara usa sutiã, porra, agora fica aí com sangue bom. Você zoou o cara desde o começo do programa. Mas eu alopro, mas é sangue bom. Ah, tá. Ô, amigão! Ah, é. Amanhã, 18h30, aquele calor insuportável, Corinthians e Botafogo jogando na Arena Amazônia. Meu Deus do céu, Deus. O que esperar desse jogo? Olha, se o adversário fosse o Fluminense, se o adversário fosse o São Paulo, né? Um time bom, com qualidade pra jogar de igual pra igual, eu tava mais confiante do que esses pereba do Botafogo, cara. Eu também, viu, cara? Eu também tenho uma confiança maior no Corinthians quando pega um adversário um pouco mais forte do que quando vai jogar contra esses adversários aí que estão jogados pela tabela, né? O Botafogo hoje é o último colocado do Campeonato Brasileiro, cara. Mas não dá pra chegar e cravar que o Corinthians vai vencer essa partida, não. O Corinthians já teve oportunidades de pegar aí adversários aí como Criciúma, Vitória, Curitiba, Bahia, Atlético Paranaense. É Corinthians e Botafogo? É. Puta, mano, é que o Botafogo ele não consegue se encaixar naquela situação do time pequeno. Você entendeu o que eu tô dizendo? Não, sim, Sombra, é mas... do time destroçado. Não, eu até entendo, o Botafogo tá em frangalhos, mas o grande problema do Botafogo é o fato mesmo aí de... Porra, cara, do Botafogo não, do Botafogo eles têm uma série de problemas, né? O grande problema do Corinthians é não conseguir ser constante no campeonato. Quando você pega um adversário teoricamente mais fraco, você pensa, fala, pô, esse jogo é aquele jogo pra você ganhar moral, aquele jogo pra você abrir uma diferença boa de gols, fazer saldo, etc. O Corinthians não consegue, mas cara. Sabe o que acontece? É que pode facilitar, porque como o Botafogo vai ter que ir pra cima, mano, não dá. O Botafogo não joga mais como time pequeno pra ficar, entendeu? Vai ter que partir, velho. Acho que essa sua tese ela seria extremamente válida se estivéssemos falando assim, olha, o Corinthians vai jogar contra a Chapecoense, vai jogar contra o Criciúma, que são times que estão lá embaixo. Mas não é bobo, oferece problema, tira ponto de nego grande, jogar no estádio deles é chato. Agora o Botafogo, cara, ele não sabe se ele vai jogar pra trás pra não perder, se ele vai jogar pra frente que precisa ganhar, não joga nem na casa dele. Se for, também não joga nem isso. Na casa dele. E mais, se ele jogasse na casa dele, nem torcida ia ter. Mas sabe o que não me passa confiança, Sombra? A postura do Corinthians, cara. A postura do Corinthians é complicada. Porque independente de quem esteja do outro lado, pode ser um time grande, pequeno, em determinados momentos aí que o jogo teoricamente tá fácil pro Corinthians, RG, o Corinthians acaba complicando. Quem pode dificultar é o próprio Corinthians. Então, aí sim. Esse é o grande problema. Eu não sei. Eu acho que é um jogo que se o Corinthians fizer gol, o vento empurra. Corinthians não consegue propor o jogo. Não consegue. Se o Corinthians precisa propor o jogo, não sai nada. O Corinthians é um time de contra-ataque. É um time de se defender e esperar um vacilo do adversário e dar o bote. Mas então tem que armar, então dá, cara, campo não pro Bota. Tem jogo. É. Dá mas campo o Botafogo pro também não sai, porque encoraja o Botafogo tá encurralado. O Botafogo não sai. Mas, ô Sombra, com relação ainda ao Corinthians... Eu também não vou! Existe uma matemática, RG, existe um estudo. O Corinthians aí, nos confrontos que teve contra os 10 times aqui, os primeiros 10 times aqui, do primeiro ao décimo na tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele tem um aproveitamento muito bom que gira em torno de mais de 70%. 71%. Gira em torno de mais de 70%. É quase... Do 11º até o 20º, o aproveitamento do Corinthians é de 30%. 42% de rebaixamento, mano. Você viu que nós somos líder do segundo turno, né? Nós somos líder do segundo turno. O né? Santos é líder do segundo turno? Tem mais vitória. Olha só, cara. É porque o Santos ele conseguiu engatar uma sequência aí de 3 vitórias agora também. Pegou uma sequenciazinha aí dele. Mas aí que tá, amigo. Então o Corinthians aí com aproveitamento de quanto que você falou? 42%. 42? Nos últimos 10. Eu achei que eram uns 30 e poucos ali, quase 40. Mas enfim, eu vi hoje a estatística no Globoesporte.com e é chocante, cara. 71% com os que estão em cima, 42% com os que estão embaixo. É complicado, cara, porque querendo ou não, é aquilo que eu tava falando. O Cruzeiro ele tem essa diferença do Corinthians aí. Os dois times aí estão com um número de vitórias muito distantes, né? Porque querendo ou não, o Corinthians tem 12, o Cruzeiro tem 17. E essas 5 vitórias a mais que o Cruzeiro tem, possivelmente devem ter sido aí contra adversários menores que o Corinthians conseguiu vencer. Foram aqueles... Com certeza. Foram os jogos que ele não perdeu em casa para time pequeno. Ô, amigo, outra polêmica que tá tomando conta aí do Parque São Jorge é essa briga aí jurídica entre o Paulo André e o Corinthians, cara. Você tem acompanhado isso daí também? Dei uma olhada aí, mano, mas parece piada, né, velho? Não dá nem pra levar a sério, né, meu? Que conversa maluca é essa de hora essa de, pô, o cara querer adicional noturno porque jogou depois das 10, velho? Que palhaçada é essa, cara? Ele nem trabalha 8 horas por dia. Por que ele quer a CLT seja aplicada quando convém e quando não convém ele não quer? Mas vocês viram o Juca Kfouri? O Juca Kfouri colocou lá que a diretoria do Corinthians tá jogando a torcida contra o Paulo André. Não, né? Mas essa informação, RG, partiu, acho que do Jorge Nicola, que publicou isso ontem. Aí gerou uma repercussão enorme na mídia. Aí o Paulo André veio e respondeu. A nota oficial do Corinthians, ela foi emitida hoje. Foi, inclusive, depois até da matéria feita pelo Jukifuri aí de manhã, na qual o Corinthians acaba desmentindo e falando que o atleta, se quiser, ele tem o direito de entrar na justiça e reivindicar o que ele acha que tem direito. Mas eles citam a hora extra? O Corinthians cita? Que o Paulo André tá cobrando hora extra? Então, teoricamente, o Paulo André ele desmentiu isso também. Ele falou que ele reivindica aquele dia de descanso. Ele falou que não tem nada a ver com hora extra. Na nota tá oficial cobrando do Corinthians, aí eu vou até pegar aqui na íntegra. Ele falou que ele tá cobrando direito de arena. Ele falou que não cobra, não tá cobrando esse negócio de hora extra. O Corinthians fala, o RG, que tem cumprido o acordo que fez com o Paulo André. Na nota oficial, o Corinthians menciona isso. falou que tem os comprovantes aí de depósito aí pro Paulo André aí, comprovando aí que esse acordo tá em dia. Mas o Corinthians também não cita esse episódio aí da hora extra reivindicada aí na primeira matéria que surgiu. Isso, né? Eu acho que não rolou, não. Viu? RG, Mano e ouvinte Diego, vocês estavam falando de pontuação do segundo turno, né? Talvez, analisando a tabela do segundo turno, a pontuação até agora, dê para tirar algumas deduções do que pode acontecer até o fim do campeonato. Sim, o Santos está em primeiro lugar no segundo turno. O Grêmio, com 15 pontos, é o segundo lugar no segundo turno. Aí tem o Atlético Mineiro com 14, é o terceiro lugar. Aí nós temos vários times empatados com 13 pontos. Nós temos Bahia, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Vitória e Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar as duas próximas partidas, ele vira líder. Então, o Palmeiras... Desde que o Santos não ganhe. Sim, aí, não, mas aí o Santos vai perder pro Palmeiras. É sim, Não, eu tô falando, se o Palmeiras ganhar as duas próximas partidas, é contra o Santos, RG. Ele acaba ganhando e o Santos acaba perdendo. É isso, não sei se vira líder, porque depende dos outros também perderem. Mas tem um monte. Né? Lá, tem um monte com 13. Também. Mas o curioso daqui, agora, você vê o Cruzeiro. O Cruzeiro tá junto aí, também tá na faixa dos 13. No pacote. Aí você vai analisar lá no fim da tabela, e talvez aqui no fim da tabela, somando o geral do que tem hoje, com a situação do time hoje, com o que tá acontecendo agora no segundo turno, a gente possa tirar algumas conclusões de quem deve cair. Porque, olha, o Bahia tá em quarto lugar no segundo turno, mostrou uma reação. Não é? Deixa eu ver. Agora, lá no fim da tabela, o último lugar no segundo turno é o Botafogo. Então, o Botafogo é o último lugar geral e no segundo turno. E no segundo turno geral. Então, quer dizer, mantém. Mantém a performance. Atlético Paranaense só tem 6 pontos no segundo turno. Atlético Paranaense também tá pedindo, aí, tá caindo pelas tabelas. Tá mal também. O Sport está com 8 pontos no segundo turno. É o 18º. Boa. E o Flamengo? O Flamengo tem 9 pontos. 15º lugar. Não tá ruim, não. Não, a diferença do Botafogo pro Flamengo, pro Sport no segundo turno é um ponto. Olha! O Flamengo, que no primeiro turno também começou mal, lembra? Então, Flamengo e Atlético do Paraná, se não abrirem o olho. Até o Sport também, hein? Até o Sport. Mas o Sport tá com 36. Que o Sport tem 36, né? No geralzão. O Sport precisa, gente. O Sport aquela continha. Então, mas é 45 a nota de corte geralmente. Então ele precisa aí de 9 pontos. 9 em 33 que vai disputar. Exatamente. Não, o Sport não cai. Mas eu acho que o problema de quem vai cair aí é do Flamengo pra baixo. Flamengo. Nem o Goiás cai. Não, o Goiás tem que cuidar. Você vê, o Criciúma e o Vitória, que estão em 18º e 19º, o Vitória tem 13 pontos no segundo turno, é o 8º lugar. E o Criciúma, olha o Criciúma, 16º com 9 pontos. O Criciúma tá em penúltimo, então assim, o Criciúma é o grande time que pode cair. Criciúma, sim. Botafogo. Aí vai o peixe e ressuscita os caras. Olha o Botafogo. Não, não vai. Vai pra cima. Eu acho que tem algumas coisas aí, é que tá muito embolado. Ainda acho que o Criciúma não cai. Mas analisando a tabela bem assim, eu acho que tem dois times bem encaminhados aí, viu? Ah, o Botafogo com certeza. Botafogo é um, e eu acho que o Criciúma é outro. É o Criciúma. E aí vai sobrar duas vagas aí pra uma pancada de time disputar. Vai ter uma porrada. Vai estar uns 8 disputando. Deve ter uns 8 times pra duas vagas, sabe assim? O Fluminense, que tava até pouco tempo atrás, 3 rodadas, ganhando do São Paulo, chegou a ficar 3 pontos atrás do São Paulo. Já tá em quê? No segundo turno, ele tá em 13º. Ah, o Fluminense fechou o paraquedas também. O Fluminense deu uma recuada boa aí, Tá louco. Mas no geral tá em quê? 8º? É que o campeonato brasileiro, pra falar a verdade. Não, Fluminense em 8º, é. 8º? Santos passou aí? Fluminense em 8º. Santos já passou? 7º. Santos passou já? Santos passou porque deu uma vitória a mais. Mas esse campeonato brasileiro aí, o Corinthians ele tá liberando o G4, ele tá próximo do Grêmio, agora tá próximo do Inter também, que perdeu ontem pra Chapecoense. Mas o Corinthians, pelo futebol que tá jogando, eu confio mais na Copa do Brasil do que no campeonato brasileiro. Pode ser. Vai se empenhar mais, né, mano? Ah, com certeza. Diego! Oi? Quer mandar um abraço pra alguém? Temos que encerrar a sua participação. Sim, só queria mandar um abraço pro Ratinho, parceiro que me apresentou o programa. Ratinho! Pode crer, o Carlos Marques. Parabenizar vocês aí, vocês são sensacionais aí. Tirando. A única ressalva que eu faço é essa frescura do Portuga com o Benja, que é chata pra cacete aí, mas de resto vocês são sensacionais, impagáveis. Papo Domênico, eu tô feliz que o Palmeiras tá escapando, né? Derruba meu rival, pô. Fala danaba, seu trouxa, porra! muito, seria muito triste talvez cair de novo. E é isso aí, parabéns pra vocês aí. Aí mandar uma moela pra minha esposa Débora também aí. Falou. Eu hoje mandar um cartão. Tá bom. Qual que é o nome dela? Débora. Débora, é hoje, sexta-feira, hein, Débora? Não leva guarda-chuva, mas leva capinha, hein? Aí olha, bate tá no fazendo, rindo, tá rindo. RG tá rindo. Fizeram as pazes. Dá um selinho na RG. Opa, é, olha. Valeu, gente, opa. O bigode não deixa. Ô, amigo, um abraço, valeu, boa noite. Abraço, tchau, tchau. Valeu. Estádio 97, oferecimento de Peugeot. É, Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 Fit Camisetas? Porra, sexta-feira? Tá pulando mais que canguru na floresta. Rafael Pellegrini. Boa, Rafael! Parabéns, ganhou sua camiseta do estádio, produzida pela FIT, fitcamisetas.com.br, é o site deles. Estádio 97 também dá, e para todo mundo que ligou hoje, ganhou um boné Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3037, boné, bonés Vista Sombra, Aérea. Posso mandar um abraço? Não. Manda. Pro segurança lá do prédio, lá onde eu moro. Ah, gente boa, galera lá, pô, os caras... Safada! Morando safadinha, na piscina. Tá pegando, ah, safada. Tá pegando. Você mora sozinho? Pega, mora sozinho? Agora mora. É, tá pegando. Você abandonou sua mãe? Não, não abandonei. É uma coisa normal do filho sair de casa. Mas você sabe que ela tá praticamente se matando de não, saudade, não tá, né? Nada. Chora todo pergunta, dia. Pergunta se é normal pro garotinho. Meu cachorro tá sentindo... Olha, Sobre, eu acho que é ridículo. Passar o cachorro tá sentindo falta? Passar dos 30 e não morar sozinho é ridículo. Se alguém já passou por isso. Ridículo você ter abandonado sua mãe. Ó, mandou. Você abandonou sua mãe. Não abandonei nada, abandonou, é. Segurança. Mandou uma indireta pro mano, ó. Abraço, eles ouvem. Ah, você esqueceu, né? Uma vez eu saí da gravação lá, eu acho que era, sei lá, cheguei 7 quilos, o cara me deu uma cacada. Ele não vai fazer o programa hoje, mano? Você tá mal folgado. É o Valdívia do estado. Mas tem razão, olha. Mas segurança tem mais razão. Quem sabe. Que você disse que eu sou Valdívia. Obrigado, senhor. Começa a manter. Valdívia tem muito talento. Tá vendo? Né? Começa a manter caso com segurança. Segurança começa a tomar conta, entendeu? Olha o fetiche da RG. Convida a gente pra comer churrasco na Estádio 97 volta segunda-feira, 5h30 da tarde, no oferecimento de BV Financeira. Você conhece o site Meu Carro Novo? É o classificado de veículos da BV. Se tá pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen com parcelas de R$670. Conheça Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, um nome construído com história. Falou, gente, boa noite, bom fim de semana, até segunda. Mas continue na energia, por favor, hein? Tem o Night Sessions, é show de bola. Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, do selo de Nick Romero, o duo de Progressive House e Stadiums. Stadiums ao vivo no Energy Club. Stadiums. Direto da Suécia, um dos mais promissores da Escandinávia, Seb Jack. We were. Seb Jack. E mais os DJs Touch Talk, Ricardo Randeck, Ronaldinho, Jimmy Soler, Mandrax e Vince. Energy Club, 7 de novembro, na Easy. Realização Energia 97, Projeto Indústria e Promoção. Olha o PT. O PT de sempre chegou. Ai. E lá vem jogando pedra, nem parece que é culpado, porque a inflação voltou, que sobrou incompetência, e nosso país parou, que tem gente na cadeia, pela grana que roubou. O país teve nas urnas e um recado ele mandou, que o PT tá de saída e a mudança começou. Mudança Mundo Brasil. Bingo Players. My fight is one, who needs a gun? Você está precisando de um empréstimo? Conte com a BV Financeira. A BV ajuda você a realizar o seu sonho e você pode ainda ter a inclusão de um seguro-desemprego em seu financiamento. Com a BV, você pode obter um crédito pessoal de até 2 vezes a sua renda, com primeiro vencimento para 45 dias, de até 15 parcelas para pagar. Você também pode refinanciar até 70% de seu veículo. Com a BV, você sempre pode mais. Ligue para 3003-7888 ou acesse o site www.bvfinanceira.com.br. Compare e comprove. Na hora de fazer um financiamento ou empréstimo pessoal, informe-se sobre o set do seu contrato. Ao abrir o segundo turno, minhas palavras são, antes de tudo, de agradecimento. A luta continua. Convido todos vocês que têm fé no Brasil que participem dessa luta conosco. Uma luta que, sem dúvida, será mais uma vez vitoriosa. Porque é a luta da maioria do povo brasileiro. Porque é a luta dos que não deixarão jamais o Brasil voltar atrás. Com a força do povo. PT, PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PCdoB, PR. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido! Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Borges. Pode vir quente, que eu tô fervendo. É a lei desse fim de semana. Engove quer ver você na Hot Hot, a balada que agita o centro de São Paulo. Todo fim de semana tem muita música eletrônica, drinks exclusivos e gente bonita. Bom Engove, bom fervo pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Aécio Neves. Olá, a você que me honrou com seu voto no primeiro turno, muito obrigado. A você que não votou em mim, mas quer mudanças, eu te convido a vir com a gente. E para você, que está tão cansado da má política e não foi nem votar, eu te peço, dê mais uma chance ao Brasil. Porque agora, todos os que queremos um país diferente, precisamos estar unidos. Vamos juntos, porque a mudança já começou. Agora é Aécio. Coligação Muda Brasil. Apollo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com Apollo Ar. Ligueta. Energia. Aviador, Aécio fez aeroporto só pra ele, meu senhor. Gastou milhões do dinheiro do mineiro, do povo brasileiro, pra caçar e pescar. Vai de avião, tem a chave do portão, se diverte pra chuchu com dinheiro do povão. Aviador, Aécio fez aeroporto só pra ele, meu senhor. Os melhores DJs do mundo, tocam na Energia 97. Mark Knight, o programa Two Room Radio. Hey, how you doing? I'm Mark Knight and this is Two Room Radio. Quinta para sexta, 1 da manhã, só aqui na Energia 97. Energia. Mark Knight. Energia. Energia. Energia 97. Acessando. Mixagens. Na Energia 97, você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Energia 97, Energia Kit 9. Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Vai começar o Night Sessions e ele já está aqui conosco. Boa noite, Badinha. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, só musicão hoje pra gente? Só coisa boa, só coisa House boa. Fino, lá, da melhor qualidade? É isso aí, vamos lá. Então aumenta o som, essa é Energia 97, Energia Kit 9. Eu vou com vocês até às 11 horas da noite. Night Sessions. We'll be right back. got me fantasizing about your love. Every night, every day. Just something to me. Thank you. Sessions. Down the drain. There's not a problem that I can't fix. cause I can do it in the mix. And if your man gets in trouble, just to move out on a double, and you don't get in trouble, your brain. Cause the weight goes double down the drain. Say the weight goes double down the drain. Say the weight goes double down the drain. Goes double down the drain. Goes double down the drain. You gotta get down, girl. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music,